Nogueira Padilha, 136, Avenida Itavuru, 800, Rua Miguel Arcângelo Matiello, 380, Éden. Em Votorantim, Avenida São João, 860. Em Salto de Pirapora, Rua Pedro Pires de Melo, 28. A cor que você imagina, a PIG tem. O programa de reabilitação pós-Covid da Academia Ápice oferece todo o suporte e cuidados necessários para uma reabilitação completa pós-Covid, com treinos específicos, fisioterapia respiratória, avaliação fisiológica dos limiares ventilatórios, teste de VO2 e avaliação física específica. Profissionais treinados e preparados para atender quem teve Covid. Recupere sua saúde, qualidade de vida e mobilidade com quem é especialista. Núcleo de Reabilitação da Academia Ápice. Eulália Silva 214. Informações pelo fone 3229-0207 ou pelas nossas redes sociais. Arroba Academia Ápice Sorocaba. Bateria. Se acabar a bateria, você não fica na mão. Nossa entrega é rápida em Sorocaba e região. Quem tem carro e moto e quer uma bateria, vem pra KMF, que é especialista. KMF, baterias. Nos melhores pontos de venda. Jornal da Cruzeiro. Bom dia, Construtora Planeta informa às 6h30 para você compartilhar o mais belo pôr do sol da cidade e lançamento Union Planeta. Apartamentos de 48 a 97 metros quadrados no Alto da Boa Vista. Visite os nossos decorados e saiba mais em unionplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Dia com muita informação, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, compromisso com a verdade, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, Cruzeiro FM, Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro. Apoio Cultural. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Tudo em alumínio para você. Evolution Muraro. Seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente. Compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. Jornal da Cruzeiro. Hoje, segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, ano 15, edição de número 4307. Está no ar o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, na apresentação de Fábio Andrade, André Fasano e Caio César. Destaques do Jornal da Cruzeiro. Sorocaba tem 57.537 casos de Covid-19, 1.763 óbitos e 54.803 recuperados. A cidade recebeu ontem a notificação de mais 134 casos confirmados da doença. Sorocaba vacina pessoas com deficiência permanente de 50 anos ou mais. Pessoas de 60 anos ou mais que ainda não se imunizaram com a primeira dose também poderão agendar a vacinação para esta terça e quarta. Toyota e Prefeitura de Sorocaba assinam um protocolo de intenções referente ao investimento de R$1 bilhão na planta da empresa na cidade. Operação integrada autua 109 veículos e coíbe pancadões e pontos de aglomeração. A ação ocorreu entre sábado à noite e a madrugada de domingo. Polícia apreende mais de 1 tonelada de maconha na Raposo Tavares. Em vistoria em um caminhão e um carro, os policiais encontraram a droga. Número de microempreendedores individuais cresce na pandemia em Sorocaba. cidade ganhou 13.400 novos empreendedores, somando-se ao todo agora 57.200. Prefeitura de Votorantim estabelece parceria com a ETEC Professor Elias Miguel Júnior para oferecer diversos cursos livres de formação inicial totalmente online. Prefeitura de Sorocaba recebe amanhã e quarta-feira inscrições para a próxima etapa do mutirão de castração de cães e gatos. Dessa vez, os tutores que residem no Jardim Carandá e São Bento poderão se inscrever gratuitamente. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na Avenida Ipanema, no bairro Ipanemaville. De acordo com a polícia, uma motocicleta bateu na traseira de um caminhão de pequeno porte que estava parado no semáforo. Corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é sepultado em jazigo da família no cemitério do Paquetá, em Santos. Bruno Covas morreu aos 41 anos por complicações de um câncer na manhã de ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Polícia fecha o cerco a hackers da DarkSide, que estão por trás do ataque cibernético à companhia de oleodutos Colonial Pipeline, nos Estados Unidos. A semana começa com sol e temperaturas em elevação na região. Os detalhes da previsão do tempo em instantes aqui no Jornal da Cruzeiro. Bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre mais uma matança cruel em Santa Catarina e um escândalo no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O conselheiro está na Inglaterra estudando, ganhando salário e diária. E vou falar sobre os acontecimentos de sábado em Brasília, a gigantesca manifestação do agro, que veio a Brasília com um verdadeiro exército de caminhões e de ônibus. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. Votorantim lançou o edital de incentivo à cultura para os segmentos de audiovisual, teatro, espetáculo circense, dança, literatura, música e manifestações culturais, com R$ 300 mil em recursos. E a minuta estará disponível até 20 de maio para consulta. Destaque do Programa-se de hoje. E nesta edição do Jornal da Cruzeiro, você acompanha também os destaques de hoje do Jornal Cruzeiro do Sul. Região espera a chegada de 24.400 doses de Coronavac, que será disponibilizada para pessoas com 64 anos, gestantes e puérperas. Morre a atriz Eva Vilma, aos 87 anos, em São Paulo. Ela estava internada em decorrência de um câncer de ovário e teve uma parada respiratória na noite de sábado. Logo mais, ao vivo, no Tempo, para o Esporte, vamos passar a limpo o fim de semana esportivo, com destaque para as semifinais do Paulistão 2021. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Bom dia, em Sorocaba, 6h37. Previsão do tempo. Uma nova frente fria acompanhada de um ciclone extratropical vai avançar para o sudeste do Brasil durante esta semana. Porém, durante esta semana ainda não haverá grandes mudanças no tempo. O tempo muda mesmo de forma significativa apenas no próximo fim de semana. Nesta segunda-feira, o predomínio vai ser de sol em todo o estado e não há expectativa para chuva. O dia ainda deve começar um pouco mais frio, porém ao longo da segunda-feira já esquenta mais, principalmente se comparado com o fim de semana. Temperaturas em Sorocaba variando de 13 a 25 graus. Em Itu, mínima de 14 e máxima de 26. E em Capela do Alto, dia de sol, com os termômetros registrando temperaturas entre 13 e 26 graus. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Poder e Política com Alexandre Garcia. Bom dia. O São Paulo, lamentando a morte do seu prefeito, Bruno Covas, morreu jovem, 41 anos. Eu iria votar no avô dele, Mário Covas na eleição de 89, mas naquela época quem estivesse fora da sua zona eleitoral não podia votar. Eu estava no Rio trabalhando e minha zona eleitoral é Brasília. Mas, enfim, fica aqui o registro dessa perda de um jovem que sofreu muito a doença. Né? E, bom, mas, gente, eu também quero lamentar mais uma tragédia em Santa Catarina. Depois da morte dos bebês e também no oeste de Santa Catarina, em São Domingos, uma família inteira foi degolada. Né? O pai, de 34 anos, a mãe, de 31 anos, e duas crianças, um menino e uma menina, de 10 e 11 anos. E depois tocaram fogo na casa. A polícia já prendeu um suspeito. Que crueldade, que coisa incrível, né? por esse país. É uma coisa assim inaceitável e a gente tem que procurar por que razão as pessoas chegam a esse nível de crueldade. Bom, eu queria registrar também mais uma lá no Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Imagina que um conselheiro do Tribunal de Contas está fazendo doutorado na Inglaterra, em Cambridge, e ganha o salário de 35 mil mais diárias de 25 mil, e a mulher dele, que é procuradora do município do Rio de Janeiro, também está lá ganhando o salário dela. E mais, o substituto dele está ganhando a diferença para substituí-lo no Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro, que é encarregado de fiscalizar as contas públicas. E tudo isso é legal. Eu acho que o mais grave é que haja lei permitindo uma coisa dessas. Uma imoralidade dessas, que é paga pelo dinheiro dos nossos impostos. É uma coisa incrível, né? Parece que... Bom, e eu registro aqui que descobri isso graças ao Correio da Manhã, porque não vi em outro lugar essa notícia lamentável. Tem coisas que são omitidas, né? Por exemplo, os acontecimentos de Brasília no sábado, de uma grandiosidade, algo gigantesco. Eu vi a chegada dos caminhões à meia-noite, de sexta para sábado, uma coisa assim de arrepiar. Né? Centenas de caminhões, uma fila que não terminava nunca, de caminhões gigantescos do agro, vindo de todos os lugares do país. Gente que viajou 2 dias seguidos para Via Brasília e prestar apoio ao presidente, fazer campanha pelo voto auditável, o voto com comprovante, né? E dar uma... reforçar autorização ao presidente, ou seja, o povo, de onde se origina o poder, todo poder emana do povo, está lá na Constituição, dizendo que esse poder é entregue ao presidente para fazer o que ele achar necessário. Foi uma multidão muito grande. Eles me falaram... Eu estava conversando com os manifestantes, né? Eles calculando aí, me perguntaram quanto eu achava. Eu disse, eu acho que dá 100 mil, e aí por aí. Né? De gente que... não é gente de Brasília, não. Gente que veio de fora. Né? E gente que representa a segurança alimentar do país, a segurança das contas externas do país. É gente com muito poder, que não veio pedir nada, né? Só veio dar. Vieram dar apoio ao presidente, vieram dar autorização ao presidente e vieram dar até alimentos. Trouxeram 50 mil quilos de alimentos para a primeira-dama, no seu programa da Pátria Solidária, distribuir para as pessoas que estão em dificuldades por causa das restrições aí da pandemia. Foi uma senhora manifestação, né? E com todos... Com todo aquele significado, né? O presidente foi comer churrasco com eles, depois apareceu a cavalo com seus ministros, depois andou a pé, cumprimentando todo mundo, depois subiu no carro de som. Né? Foi um dia memorável. Né? Eu falei em omissão, é porque eles vieram me falar no dia seguinte, né? Mas eu não vi isso. Né? Eu disse, não, se estão ignorando vocês, né? Vocês dão o troco, vocês ignorem também. Quem vai perder não é quem está produzindo alimento, não é? É quem precisa de audiência e de publicidade, que parece que não estão percebendo que estão a serviço do povo. E há algo muito, muito valioso para os meios de informação, que é a credibilidade. De De Brasília, Alexandre Garcia. Poder e Política com Alexandre Garcia. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Construtora Planeta informa 6h44, uma nova centralidade urbana em Sorocaba, breve lançamento Planeta Square Garden, dois condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988262617. É Planeta, pode confiar. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sincomerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, IBMA Medicina e Segurança do Trabalho, a solução que dá resultado. Ligue 3326-4330. Tecnologia e inovação. O futuro presente na Cruzeiro FM. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. De acordo com um levantamento feito pelo Serasa Experian, 7 em cada 10 micro, pequenas ou médias empresas do país estão fazendo vendas online durante a pandemia da Covid-19. Ainda segundo a pesquisa, dentre os canais mais utilizados para a venda de produtos estão as redes sociais, com o WhatsApp na liderança. Além disso, pouco mais da metade dos entrevistados afirmaram que as vendas online criaram oportunidades para atingir um público diferente e 44,8% disseram que migrar para o ambiente digital trouxe mais visibilidade para a empresa. A Serasa ouviu um total de 508 empreendedores. Dentre eles, 83,1% pretendem manter a realização dos negócios pela internet, mesmo quando a pandemia acabar. Tecnologia e inovação. O futuro presente na Cruzeiro FM. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. Jornal da Cruzeiro. Apoio Cultural. Estrela Radiante e Esquadrias de Alumínio. Tudo em alumínio para você. Evolution Muraro. Seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente. Compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. Em Sorocaba, agora 6h47, uma excelente manhã de segunda-feira. Você que está ligado, conectado conosco aqui na Cruzeiro FM 92,3, também pela internet, acessando as redes sociais. Você acompanha com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios, facebook.com/cruzeirofm, youtube.com/radiocruzeirofm, também via aplicativo para o seu celular, se você preferir ainda, pelo nosso site oficial cruzeirofm.com.br. Abrindo mais uma semana, vamos juntos com o Jornal da Cruzeiro até as 10 horas da manhã, com muita informação para você, as reportagens, prestação de serviços e a sua participação também pelo WhatsApp 991355532 ou 3414-1500. No giro das informações, o nosso primeiro destaque em parceria com a agência Rádio Web. Quem está chegando por aqui com seu destaque é o repórter Rafael Ferri. A confirmação da morte de Bruno Covas neste domingo rendeu diversas homenagens ao ex-prefeito de São Paulo. Familiares, amigos, políticos e clubes de futebol utilizaram as redes sociais para prestarem suas homenagens. Os ex-presidentes Lula, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff lamentaram a precoce morte de Covas. Governador de São Paulo, João Dória, compareceu ao velório e agradeceu o legado deixado pelo ex-prefeito. É triste ver a perda de alguém que com 41 anos de idade parte para outra vida, mas deixa um grande legado. O legado da decência, da honestidade, da fraternidade, da paz, do equilíbrio, da vontade. E o legado também da defesa da democracia, dos mais pobres, dos mais humildes, dos desvalidos, dos vulneráveis, a defesa da sua cidade, a defesa do seu Estado, a defesa do seu partido, dos princípios que ele herdou do seu avô Mário, para ser um grande homem público, desde o tempo em que foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, vice-prefeito e prefeito da capital de São Paulo. Outros governadores também prestaram homenagens a Covas, como Camilo Santana, do Ceará, Ronaldo Caiado, Goiás, Eduardo Leite, Rio Grande do Sul e Renato Casagrande, Espírito Santo. Os senadores José Serra e Randolfe Rodrigues, além do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do Rio, Eduardo Paes, também fizeram homenagens a Bruno Covas. O Santos, clube de coração do político, decretou luto oficial de 7 dias. Ele era sócio e ex-conselheiro do clube. Também prestaram homenagem Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. O velório ocorreu no início da tarde de domingo, na sede da prefeitura, restrito a familiares e amigos próximos. Depois, o corpo seguiu em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros, passando por vias como a Praça Ramos de Azevedo e a Avenida Paulista, em direção a Santos, cidade natal do prefeito, onde o corpo foi enterrado. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Rafael Ferri. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Em Sorocaba, 6h50, é 2021. Tá sendo fácil não, hein? Muita gente na virada do ano, né? 2020 para 2021, falou, olha, chega, hein? 2021 já deu. 2020, né? Já deu. E um 2021 ainda de notícias que nos deixam realmente bastante tristes aqui no dia a dia, né? Tanta gente bacana, tantos... Bom, tá sendo fácil não. 2021 e seus desafios, e é o nosso do dia a dia também, começando aqui mais uma semana. Vamos lá, né? André Fasano, seu destaque também, o seu bom dia para o nosso ouvinte, começando aqui mais uma semana. André, bom dia a você. Bom dia, Fábio, bom dia, Caio, bom dia também o ouvinte que nos acompanha nesta segunda-feira. Como você bem destacou, né, Fábio, um final de semana triste para o Brasil, né? Bruno Covas, a atriz Eva Vilma também, que faleceu aos 87 anos, também vítima de um câncer. Figuras representativas no cenário nacional que nos deixaram nesse final de semana em meio a esta pandemia da Covid-19, né? Portanto, é uma situação realmente bem, bem complicada, né? É um ano... Não tem sido fácil também este ano de 2021 para quem esperava que em 2020 ficariam as más notícias, mas esse ano de 2021 também com perdas significativas até o momento. Mas enfim, coisas da vida, né? Vamos seguindo e falando um pouco da pandemia, Fábio, a notícia que todo mundo espera e todo mundo quer ultimamente, né? Que se fala muito é a questão da vacinação. Vacinação contra a Covid-19 e Sorocaba pretende a partir desta terça-feira e também na quarta-feira a vacinação da primeira dose da AstraZeneca de Oxford em pessoas com deficiência permanente que recebem o BPC e também com comorbidades de 50 anos ou mais. Pessoas com 60 anos ou mais, que ainda também não se imunizaram com a primeira dose, poderão agendar a vacinação. Lembrando que serão disponibilizadas 12 mil vagas por sistema de agendamento e a vacinação ocorrerá nas unidades básicas de saúde, as UBSs, né? Escola, Vanelville, Éden, Barcelona, Maria do Carmo, Nova Sorocaba, Ulisses Guimarães, Sorocaba 1, Aparecidinha e Laranjeiras. A vacinação ocorrerá nesta terça e quarta-feira, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O agendamento online ficou disponível, começou no sábado, 1 hora da tarde, e poderá ser acessado pelo seguinte link: www.sorocaba.sp.gov.br/cadastro-vacina. Eu vou repetir: www.sorocaba.sp.gov.br/cadastro-vacina. Não conseguiu anotar? Tem dúvidas? Só entrar no site da Cruzeiro FM, cruzeirofm.com.br. Lá temos a matéria falando da vacinação e também o link para o nosso ouvinte poder acessar e tentar agendar também. O agendamento que será encerrado nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde. Então, quem ainda não fez o seu agendamento e é deste público específico para receber a primeira dose da AstraZeneca, deverá consultar esse site e buscar também o agendamento em uma dessas unidades básicas de saúde. Lembrando, então, nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde, o agendamento será encerrado e todas, ou encerrado, até todas as vagas também serem preenchidas. Tem essa também, né? Então, vai tentando, quem é desse público, caso contrário, terá que esperar uma próxima remessa da vacina para receber o imunizante. E existe também essa expectativa de Sorocaba. Bom, tivemos na sexta-feira a distribuição para o Ministério da Saúde de mais doses da vacina Coronavac. Para a sequência do Plano Nacional de Imunização, as vacinas deixaram o Instituto Butantan para serem distribuídas ao Ministério da Saúde e agora serão repassadas para todo o Brasil. Então, existem muitos públicos que estão na espera da segunda dose da Coronavac, especialmente. Então, fiquem atentos também nos próximos dias, que poderemos ter mais informações com relação à vacinação da segunda dose com a Coronavac, já que novas doses deverão chegar a Sorocaba, inclusive, aliás, a expectativa de quase 25 mil doses aqui para a cidade do Sorocaba. Veio uma carga boa, né? Tanto Coronavac, além da atualização desse pessoal que está precisando tomar a segunda dose, como também da própria AstraZeneca, a chegada de mais vacinas, ampliando ainda mais a vacinação, e isso em todo o Brasil, mas falando especificamente aqui de Sorocaba, de cidades da nossa região, que assim seja, né? Com muitas e muitas vacinas para a semana, para todos aqui em Sorocaba e toda a nossa região. 6h55, Caio César, o seu bom dia e o seu destaque também, ou os destaques para o ouvinte da Cruzeiro FM. Bom dia você, Caio. Bom dia, Fábio. Bom dia você, André Fazano, ouvinte ligado no Jornal da Cruzeiro. Uma excelente semana para todos nós. Semana que começa um pouquinho mais gelada, 14 graus agora aqui em Sorocaba. Máxima hoje deve atingir os 26, amanhã já deve ficar um pouquinho mais calor novamente, enfim, o sol deve predominar, inclusive, essa semana aqui em nossa região. No próximo fim de semana, queda de temperatura novamente, uma chuvinha um pouco mais forte, digamos assim, um pouco mais intensa, mas até lá, sol predominante e as temperaturas em elevação durante essa semana aqui em Sorocaba. Destaque para o futebol, né? Já temos os dois classificados, os finalistas do Campeonato Paulista deste ano, o interminável Campeonato Paulista, né? Parou, voltou, parou de novo, voltou novamente. Agora temos os dois finalistas, Palmeiras e São Paulo, estão classificados. O Palmeiras ontem foi 2-0, mas eu diria que atropelou o Corinthians em Itaquera. O Corinthians não teve chance alguma contra o Palmeiras ontem. Um jogo muito fraco, tecnicamente, do Corinthians. O Palmeiras foi cirúrgico, jogando bem novamente, tocando bem a bola, enfim. Palmeiras venceu, está na final e derrubou o técnico Wagner Mancini. Ele não é mais treinador do Corinthians. Corinthians agora vai atrás de um novo técnico para a sequência aí da temporada. Lembrando que o Corinthians já está eliminado também na Copa Sul-Americana. Tem mais dois jogos por fazer ainda, mas apenas para cumprir tabela, já não consegue mais a classificação. E no dia 29, no outro final de semana, já começa o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, então, se preparando para o Brasileirão agora nesse segundo semestre, né? E aí terá um técnico novo para a sequência ou para esses dois jogos da Copa Sul-Americana. A expectativa é que dois ou um desses dois nomes dirijam o Corinthians. Ou Danilo, o famoso Zidanilo, meio campo, que é hoje o técnico do Sub-23, ou Tarcísio Pugliese, que hoje é o técnico do Sub-20, um dos dois deve assumir interinamente o Corinthians, pelo menos por enquanto. Não assuste, né? Você fala, não, os dois, interinamente, opa, calma aí. Pelo menos por enquanto, calma um aí. Dos dois ou os dois devem assumir interinamente até a chegada de um novo técnico. Tem corintiano sonhando com Renato Gaúcho, tem Abel Braga aí, tem Felipão, Luiz Felipe Scolari, Até o Felipão, Até o Felipão tá aí nesse bolo. Mas enfim, Corinthians sem técnico, Palmeiras classificado para a final do Campeonato Paulista, enfrenta o São Paulo. São Paulo que também atropelou o Mirassol ontem, já tinha atropelado a Ferroviária na última sexta-feira. 4-0 no Mirassol ontem, o São Paulo chega, eu diria que até um pouquinho mais favorito que o Palmeiras, viu? Acho que de chances assim, eu acho que 51%, uma dúvida. 51% a 49%. Falando essas coisas aí, não vou falar de porcentagem, senão... acaba virando meme igual o Casagrande, né? 50% para ganhar, para perder. Enfim. Palmeiras já pode pensar num time B aí, vai tranquilo no Paulistão. São Paulo, novo campeão paulista. Já era. Olha, a chance é grande, mas enfim. As duas finais. Frio nessa rádio aqui, dá até medo mesmo, larinhas. As duas. Os dois jogos finais ainda não tem data definida, né? É, possivelmente agora pela manhã aconteça essa reunião para definição. Fato é que teremos São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, segundo jogo no Morumbi, né? Porque São Paulo teve a melhor campanha na primeira fase. Então, São Paulo e Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista. E nós temos também já o primeiro classificado à final do Troféu do Interior. E a Ponte Preta venceu ontem nos pênaltis o Red Bull Bragantino. Esse time do Red Bull Bragantino também, né? Faz uma primeira fase muito boa. Quando chega no mata-mata, na hora de ganhar um 10, foi eliminado ontem, perdeu 5-4 nos pênaltis para a Ponte Preta. A Ponte aguarda agora o vencedor de Ituano e Novo Horizontino, que jogam hoje à noite, para ver quem será o outro finalista do Troféu do Interior. Fabião. Muito bem, são as primeiras informações, os destaques para você na manhã desta segunda-feira. Você que acompanha o Jornal da Cruzeiro hoje. Teremos aqui o nosso convidado pela internet, a sua entrevista ao vivo conosco aqui, o deputado federal Vitor Lipe. Temos muitos assuntos direto de Brasília. Brasília fervendo, como sempre, já na última semana, quando se fala da CPI da Covid. Os assuntos em destaque dentro do Congresso Nacional também. Tem reforma tributária que vai, que não vai, enfim, tudo isso será passado a limpo nesta entrevista com o deputado federal Vitor Lipe, do PSDB, que participa na manhã desta segunda-feira com você aqui no Jornal da Cruzeiro. E, é claro, respondendo também a sua pergunta, o seu questionamento. O espaço aqui é todo seu para que você possa deixar o seu comentário ao deputado que representa Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. WhatsApp online 991355532 ou 3414-1500, grave a sua mensagem, participe. Só um último destaque, fechando o bloco aqui, rapidamente, a concessionária ViaOeste está informando aqui sobre trânsito bastante lento para o motorista que segue em direção a Castelo Branco, do quilômetro 27 até o 24. É a pista principal, sentido capital, ali na região de Barueri, com problemas para o motorista. E há pouco também, viu, Caio, você falava da questão da previsão do tempo, e há pouco nós recebemos aqui a mensagem. Pouco não, olha, deixa eu só ver aqui o horário certinho. Eu me lembro aqui, era 6h15 da manhã, 6h10 da manhã. Nosso ouvinte, o Augusto, vindo da cidade de Itapetininga, falando aqui sobre neblina na rodovia Raposo Tavares. Era esperado também. Era, né? Sim, para todo o interior de São Paulo. Aquela região ainda já é tradicional também, né? Pois é, para todo o interior de São Paulo, essa neblina até um pouco mais fraca, digamos assim, mas era esperada assim. Exatamente por essa mudança novamente no tempo, digamos assim, né? Que deve esquentar durante a semana novamente. Então essa neblina mostrando que haverá uma pequena mudança novamente e já era assim esperado, inclusive aqui para a nossa região. Muito bem, nosso muito obrigado. Valeu, Otávio. Ó, tem mais uma mensagem aqui, ó, falando que não foi o único que visualizou essa neblina aqui. Esse não deixou o nome final do telefone 1894. É, ouvindo a Cruzeiro FM na rodovia Raposo Tavares, passando aqui pela região de Araçoiaba da Serra, com trechos com neblina, bem na chegada também da cidade. Mensagem que chegou aqui, olha, 6 horas e 38 minutos. Então, acho que agora com o sol tá aparecendo e tá forte aqui no Alto da Boa Vista, a gente já tem uma queda e acho que não prejudica a visibilidade do motorista que utiliza as principais estradas da nossa região. Mas, de qualquer maneira, registrando aqui essa neblina, conforme os nossos ouvintes, ainda mais aqui na rodovia Raposo Tavares, esse trecho entre Araçoiaba e Itapetininga, que é bem tradicional também. A gente sabe que a rodovia Raposo, ou melhor, que a Castelo Branco, tem pontos com neblina e já pontos também conhecidos. Se você, amigo motorista, está ouvindo a Cruzeiro FM e segue em direção à capital paulista, tem mais informações e gostaria de compartilhar com os demais motoristas, fique à vontade, 991355532 ou 3414-1500. Você participa do Espaço Cidadão, você deixa o seu destaque com as informações do trânsito e das estradas, como destacou o Caio, já era previsível realmente essa possibilidade de neblina que o nosso ouvinte registra aqui na região, principalmente na rodovia Raposo Tavares. Fique imaginando aquela região de Piedade lá também, viu? Pessoal que faz a ligação ali com tantas cidades utilizando as estradas naquela região,

É legal. Para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco exatamente sobre essa reforma, né? A gente até conversava fora do ar e você falava, olha, não é bem um restauro, é uma reforma, são situações diferentes. Qual que é o trabalho que está sendo realizado nesse momento? Nesse momento, a gente está fazendo duas grandes etapas de trabalho, que é a transferência do acervo museológico de Rio Claro para a nossa reserva técnica em Jundiaí, porque antigamente havia um museu em Rio Claro que foi fechado, então a gente precisava tratar esse documento e precisava ficar perto da fundação, né? Precisava ficar perto dos museus. Então nós trouxemos a nossa reserva técnica em Jundiaí. A primeira etapa deste projeto foi a reforma do espaço que a gente tinha disponível para esse acervo, que foi se transformar numa reserva técnica, que antigamente... O local onde era a reserva técnica era o Museu da Energia de Jundiaí, que foi desativado em 2014, e nós tínhamos um auditório para apresentações na época. Esse auditório foi todo reformado através do PROAC, com todos os equipamentos necessários, com todas as regras que são necessárias para criar um espaço para esse acervo museológico. E essa etapa que já foi concluída, já está tudo certinho na reserva técnica, e aí houve a transferência desses objetos. Então, eles vieram de Rio Claro, foram para Jundiaí, estão, no momento, acondicionados lá, e agora nós estamos passando pelo tratamento técnico, que é a higienização desse acervo, de todas as 3.600 peças, a catalogação. Tem também a nossa parte de diagnóstico da situação de preservação e conservação dessas peças. E é exatamente por isso que eu falo que nós não estamos restaurando nesse momento, porque o trabalho de restauro é um trabalho mais complexo. E para chegar nesse trabalho de restauro, a gente precisa primeiro ter o diagnóstico da atual situação da peça. E é exatamente esse trabalho que nós estamos fazendo no momento, que é o diagnóstico e a higienização. Essas peças já estão em Jundiaí, estão acondicionadas em estantes de ferro, conforme as regras. E aí estamos com uma equipe especializada em acervo museológico, trabalhando nessas peças para que elas tenham todo o cuidado seja necessário e que também tenham as informações de restauro para que futuramente nós trabalhemos nisso. E um terceiro resultado desse projeto vai ser uma diretriz falando como que a Fundação de Energia e Saneamento deve tratar esse acervo. É indicando quais peças precisam de restauro, como que deve ser mantida a questão de temperatura e umidade, como que tem que ser feita a extroversão desse acervo, quais cuidados que a gente tem que ter no deslocamento das peças, porque nós temos 3 unidades do museu em cidades diferentes. Então, como que tem que ser toda essa transferência? Então, é um trabalho bem complexo, não chega à restauração, mas chega em toda a parte de tratamento técnico inicial da peça e o levantamento de informações. Legal. E ter este projeto como uma iniciativa premiada através do edital, né, de dezembro de 2019, através do PROAC, deve ser um reconhecimento também desse trabalho, né, Andressa? Exatamente. A gente tem aqui um costume de as pessoas não ligarem muito, né, para o acervo museológico, e a premiação desse edital mostra para a gente que ainda existe a importância dessas peças, ela conta a nossa história, ela conta uma parte da história da energia e do saneamento do Estado de São Paulo, e mostrando, com esse ganho, mostra-se que existe essa importância e que ela deve ser levada para frente, que a gente deve dar acesso à população a esse conteúdo e que a sociedade seja sempre fomentada com informações relevantes, de confiança, e que também a cultura seja aí fomentada para todos, né? Com certeza. E aí, até apresentando um pouco também mais esse museu aqui para a gente na região de Sorocaba, o que oferece, quais são as peças que o Museu da Energia oferece para a sociedade? Entendi. Nós temos um acervo diverso. Nós temos de lâmpadas da década de 20 e tem uma peça que eu gosto muito de falar sobre, que é o escafandro. Escafandro era a roupa de mergulho que antigamente quem mexia na parte de manutenção dos reservatórios das usinas vestiam para mergulhar, né? Exatamente, mergulhar e fazer toda a manutenção subaquática. Esse escafandro, gente, era uma coisa absurda, era muito pesado. A roupa completa pesa mais de 100 quilos. Tem algumas peças de chumbo acoplada na parte do tronco da pessoa e cada peça dessa pesa mais de 30 quilos. É uma peça extremamente curiosa, da década de 20, 30. Poucas pessoas têm conhecimento, a gente vê muito em filmes de Hollywood, mas a gente não vê, não tem contato, aquele contato presencial. E a Fundação pode fornecer esse contato através do tratamento dessa peça. E é interessante, é uma peça extremamente curiosa. Mas, além disso, nós temos uma banheira, por incrível que pareça, nós temos máquinas registradoras antigas, calculadoras antigas, nós temos também postes que hoje, atualmente, por exemplo, temos alguns exemplares no viaduto do Chá, em São Paulo, que nós passamos todos os dias e não percebemos a importância daquela peça, mas que ela diz de uma evolução da tecnologia. E, além disso, nosso acervo é muito diverso. Nós temos de tudo que vocês possam imaginar. Até a gente tem também um sino, que antigamente era usado para avisar as pessoas de toda a usina hidrelétrica que deu o horário do almoço. Então, assim, esse sino pesa muitos quilos aí, centenas de quilos. Então, a gente tem bastante peças curiosas para todos verem. Muito legal. E agora, até falando sobre o futuro, né? A gente está indo num momento de pandemia, um momento que, infelizmente, essas relações pessoais estão limitadas por conta do distanciamento social tão necessário. Qual que é o planejamento, até de preparação para uma reabertura, para novas visitas, agendamento, enfim, o que a gente já pode prever? Porque a vacinação vai acontecer mais cedo, pode demorar mais ou menos, mas vai acontecer e a gente acredita que voltaremos ao normal num futuro não muito distante, tomara, né? Como que o museu vem se preparando e preparando esse acervo para a população? Nós temos o cuidado no momento de deixar o museu fechado, percebendo que a situação ainda se encontra muito instável, né, em questão do coronavírus. Mas assim que houver a reabertura, nós vamos permitir apenas 20% da capacidade de visitantes e que sejam do mesmo núcleo familiar. Então, assim, o familiar no sentido de morar juntos, né, não exatamente consanguinar, questão de sangue, né? Mas nós vamos tomar essas medidas de 20% da nossa ocupação total, que sejam pessoas da mesma família, que sejam conhecidos, que já convivam junto, justamente para que não tenha contato de pessoas diferentes, que a gente não sabe ao certo se essa pessoa realmente está se cuidando ou não, se a pessoa está vacinada ou não. A reabertura ainda nós não temos previsão, porque tudo depende do atual cenário da pandemia melhorar, mas nós já estamos tomando esse cuidado. Quanto ao acervo, existe toda a manutenção dele, toda a limpeza, pensando também na pandemia. Normalmente, para a limpeza de acervo, é utilizado o álcool 70%, para não afetar na sua característica, para não afetar o suporte desses materiais. Então, se normalmente já era utilizado para fazer essa limpeza constantemente no acervo, para que não houvesse nenhum tipo de problema, agora esse cuidado vai ser maior ainda. Então, todas as peças, tudo que a gente tiver de material nas exposições para as pessoas, quando reabrir o museu, todas serão higienizadas a cada visita. Então, se você visitou, seu grupo familiar visitou, o próximo vai ter essa limpeza. E vai ser também por agendamento. Então, significa que as pessoas vão ter uma hora para visitar com tranquilidade e com acompanhamento de um funcionário do educativo, que também previamente será testado, tomará todas as medidas que forem necessárias. E essa pessoa vai ter o agendamento. Aliás, o grupo vai ter o agendamento, né? Então, se a pessoa agendou das 4 às 5, não vai ter nenhuma outra pessoa lá dentro, tudo com muito cuidado, tudo mantendo espaço, pensando justamente na saúde dos nossos visitantes e pensando na melhora da pandemia também, claro. Com certeza, e a gente espera que isso seja logo, né, Andressa?

www.estrelaradiante.com.br. Sorocaba Ambiental, especializada em limpezas técnicas em espaço confinado e altura conforme NR 33 e 35. Serviços de hidrojato com temperatura de água quente de até 130 graus, extremamente eficiente, onde existe a presença de óleos e graxas. Licenciamentos ambientais, CETESB, IBAMA, produtos controlados. Sorocaba Ambiental, uma empresa especializada para o setor industrial. Acesse sorocabaambiental.com.br ou ligue 15-3238-8888. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado aparente. O mundo em destaque no Jornal da Cruzeiro Internacional. Neste domingo, durante a audiência geral em Roma, no Vaticano, o Papa Francisco pediu o fim do conflito entre Israel e Hamas, que acontece na faixa de Gaza e já vitimou mais de 120 pessoas. Ele diz que a morte de tantas pessoas inocentes nos últimos dias, incluindo crianças, é inaceitável. Numerose persone sono rimaste ferite e tanti innocenti sono morti. Inúmeras pessoas ficaram feridas e muitos inocentes morreram. Entre eles, há inclusive crianças, e isso é terrivelmente inaceitável. A morte delas é um sinal de que não se quer construir um futuro, mas se quer destruí-lo. Além disso, o aumento do ódio e da violência que está envolvendo em várias cidades de Israel é uma ferida grave à fraternidade e à convivência pacífica entre os cidadãos, que será difícil de curar se não abrir imediatamente o diálogo. Pergunto-me, o ódio e a vingança, aonde levarão? Realmente pensamos em construir a paz destruindo o outro? El odio e la vendetta, dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l'altro? Pelo menos 31 crianças e 20 mulheres perderam a vida neste confronto, segundo dados do Ministério da Saúde palestino. Cerca de 950 pessoas, incluindo pelo menos 254 crianças, sofreram ferimentos como resultado dos ataques aéreos israelenses. Neste final de semana, as forças de Israel derrubaram o prédio de mídia que abrigava o escritório da agência norte-americana Associated Press e a TV do Qatar Al Jazeera. Roni Kaplan, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, disse que o prédio foi derrubado porque era usado como escudo pelo Hamas. Com informações internacionais, Felipe Osborio. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com/cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Economia. Trabalhador que teve a carteira assinada entre 1999 e 2013 poderá ter direito a uma correção maior do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. É que uma ação que pede a correção para mais da taxa referencial TR aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a votação não acontece, especialistas alertam. Não dá para saber se, quando houver decisão, se favorável, se ela valerá para todos os que trabalharam no período ou se somente para aqueles que trabalharam e ingressaram na justiça buscando a revisão. Diante da dúvida, a orientação da advogada especialista em direito civil Amanda Caroline é que quem tem direito busque desde já o judiciário. Pode ser que somente as pessoas que tenham processo ajuizado que tenham direito à correção, ou ele pode modular um efeito retroativo admitindo que todos os trabalhadores desse período sejam contemplados. Então, como a gente não sabe o rumo dessa decisão, qual que vai ser a tendência dela, né? A gente está instruindo que as pessoas façam as ações por cautela. A ação é do Partido Solidariedade. A votação no STF estava prevista para ocorrer na semana passada, mas foi retirada da pauta. A advogada acredita que o Supremo deve demorar para colocar o assunto novamente em discussão, mas reforça a importância do trabalhador assegurar o direito de revisão logo, seja com a ajuda de um advogado ou da Defensoria Pública. Se houver de fato a correção, os valores são bem vantajosos, então para as pessoas não ficarem com medo de procurar o judiciário, tem a Defensoria Pública para quem não tem condições também, né? Mas se as pessoas puderem fazer a ação, façam. Na ação, o Partido Solidariedade cita estudo que mostra perda de 48,3% nas contas do FGTS em relação à inflação entre 1999 e 2013. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo WhatsApp 991355532. Agora, no Jornal da Cruzeiro, Espaço Cidadão, onde você é ouvido. Espaço Cidadão. Eu vou dividir aqui o Espaço Cidadão em dois blocos para você. Tem muita gente participando conosco aqui, perguntando sobre a questão envolvendo a Toyota. A Toyota que assinou um protocolo de intenções com a Prefeitura de Sorocaba. Isso foi na sexta-feira, né? Sexta-feira. A última sexta. É, já era uma sinalização, né, de investimentos para a unidade aqui em Sorocaba, que agora foi oficializada na assinatura de executivos da empresa, inclusive o seu presidente para o Brasil esteve em Sorocaba ao lado do prefeito Rodrigo Manga para assinatura desse protocolo. O André Fasano vai trazer detalhes aqui porque é uma notícia que mexe tanto com as pessoas, todo mundo querendo saber detalhes da assinatura desse protocolo e o quanto de vagas, as possibilidades de novos empregos para a cidade de Sorocaba. Antes do André, deixa eu mandar aqui um grande abraço ao Eduardo Giroleto, ele que está acompanhando a Rádio Cruzeiro FM. Estava fazendo o caminho da estrada Sorocaba-Iperó e ouvindo o nosso jornalismo, os primeiros destaques na manhã desta segunda-feira. Eduardo, obrigado pelo carinho da audiência, tá? Valeu mesmo aí, sintonizado conosco e acompanhando o jornalismo da Cruzeiro FM. Júlio César, do Jardim Tulipas, está dizendo aqui que o prefeito Rodrigo Manga esteve visitando a região e agora os moradores esperam por melhorias. Serviço de tapa-buracos, melhorias na sinalização. É o pedido dos moradores do Jardim Tulipas. O Júlio César está dizendo aqui que o prefeito Rodrigo Manga esteve pelo local. E agora os moradores aguardam, então, o atendimento às demandas apresentadas à equipe do prefeito de Sorocaba. André Fasano traz informações sobre Toyota, vagas e assinatura desse protocolo de ampliação, ainda mais vagas, mais empregos aqui para Sorocaba, André. Exatamente, Fábio. Inclusive a notícia está no site da Cruzeiro FM, cruzeirofm.com.br. A Prefeitura de Sorocaba que recebeu na manhã da última sexta-feira a visita do presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chunk, para assinatura de um protocolo de intenções que formaliza o investimento de mais de R$1 bilhão que a fábrica já realizou no município para a produção de um novo modelo do veículo da marca japonesa, o Corolla Cross, que gerou a criação de 800 empregos, sendo 200 diretos e os demais indiretos. O executivo que foi recebido no Paço Municipal pelo prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que também participou da assinatura desse documento ao lado de outros secretários, inclusive o secretário Robson Coivo, que enfatizou a importância, né, da data, chegou a mencionar que é um dia marcante para a cidade de Sorocaba, que está passando principalmente nessa dificuldade em meio à pandemia, e vem um anúncio como esse, sem dúvida alguma, é algo muito importante. Inclusive, foi feito um anúncio pelo próprio presidente da Toyota do Brasil, que é o Rafael Chang. Ele até menciona, vou fazer o aspas dele aqui, o abre aspas para ele, né? É com grande satisfação que apresentamos este novo veículo para a cidade de Sorocaba, pois seu desenvolvimento resulta de um investimento superior a R$6 bilhões, sendo mais de R$1 bilhão investido somente aqui na cidade de Sorocaba. A produção local vai abastecer exportação para 22 países. Outro aspecto a ser destacado é a tecnologia que está sendo empregada na produção deste, que é o primeiro carro híbrido flex do Brasil e utiliza a matriz brasileira, o etanol. E ele, segundo ele, finalizando sua fala, contribui para enfrentarmos o desafio do carbono neutro. Portanto, enfatizando a importância desse investimento da Toyota para a cidade de Sorocaba. E eu acho que a principal questão aí, o principal anúncio, né? Não só o investimento da empresa, mas é essa notícia que esse investimento e a produção do Corolla Cross aqui na cidade de Sorocaba gerou na criação de 800 empregos, 200 diretos e os demais indiretos. Então, um importante anúncio para a cidade de Sorocaba, essa questão da produção do Corolla Cross aqui em nossa cidade e todo esse investimento feito pela Toyota do Brasil aqui em nossa cidade. Em tempos de pandemia, você passar uma notícia dessa é um alento e tanto, viu, Fábio? Ainda mais a gente que passa tanta notícia ruim ultimamente, né? Passar essas informações com relação a investimentos, geração de empregos. É muito gratificante, pelo menos nesse momento tão difícil que vivemos da pandemia do novo coronavírus. E até separei a mensagem aqui do nosso ouvinte, o Pedro, que é do Jardim Maria do Carmo. Ele fala exatamente da importância de se divulgar mais e mais essa possibilidade de novos empregos em Sorocaba. Ele faz um relato pessoal que é muito bacana. Ele diz aqui na mensagem encaminhada à Cruzeiro FM que o filho dele está na Toyota há 5 anos e a vida do filho mudou totalmente. Que empresa maravilhosa! É que nós destacamos aqui, né? A Toyota sempre está conosco aqui nas campanhas educativas da Cruzeiro FM e é sempre muito, mas muito elogiada pela maneira como conduz os trabalhos aqui no Brasil e principalmente em Sorocaba, proporcionando, mesmo em período de crise, a manutenção dos empregos, como também investimentos. Isso é muito importante para todos nós, além dessa questão, como destacou o André, na fabricação dos seus veículos, né? Como referência no Brasil e muitas vezes para a América Latina como um todo, essa geração de empregos para Sorocaba e a nossa região metropolitana. Mais uma vez, parabéns a todos da Toyota e parabéns para você que hoje está envolvido diretamente na produção dos veículos Toyota aqui na cidade de Sorocaba. Muita gente acompanha o Jornal da Cruzeiro a caminho do trabalho, a caminho daquela região, sempre ouvindo as notícias, trazendo também o seu destaque. Espaço Cidadão, deixe o seu recado, já eu quero navegar aqui no assunto vacinas. A gente vai repetir, o André Fasano já trouxe o primeiro destaque no início do jornal, vamos repetir a questão da vacinação, como também na cidade de Votorantim. Caio César, vai separando aí Votorantim. Tem ouvinte perguntando aqui se tem vacinação hoje, segunda-feira, e também se há listas atualizadas para o público na cidade de Votorantim. Já tem mais um Espaço Cidadão da ELE, sim, totalmente exclusivo. Vacinação para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Memorial Parque, respeito às suas lembranças, telefone 3202-5000. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro, o serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Invista na qualidade de vida da sua família. Aproveite a oportunidade de conquistar sua casa no Vila Raiman. Condomínio fechado, pronto para morar no Jardim Pagliato. Arquitetura moderna, privacidade e segurança. São apenas 20 casas de 3 ou 2 dormitórios com suíte. More com o máximo conforto. Venha viver no Vila Raiman. A exclusividade que você merece. Últimas unidades disponíveis. WhatsApp 15 99128 88216 e site www.mendesortega.com.br. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. A sua empresa faz gestão dos atestados médicos recebidos? A BMA Medicina e Segurança do Trabalho tem uma solução para a sua empresa. Através desta gestão, nossa experiência mostra que há redução no número de atestados e isto significa que o trabalhador estará mais presente e saudável à disposição da empresa. Entre em contato com a BMA. Nós teremos o maior prazer em visitá-lo e poder auxiliá-lo neste desafio. Nosso contato é 15-3326-4330 ou pelo WhatsApp 15-99656-3386. BMA, levando saúde e segurança à empresa e ao trabalhador. O programa de reabilitação pós-Covid da Academia Ápice oferece todo o suporte e cuidados necessários para uma reabilitação completa pós-Covid, com treinos específicos, fisioterapia respiratória, avaliação fisiológica dos limiares ventilatórios, teste de VO2 e avaliação física específica. Profissionais treinados e preparados para atender quem teve Covid. Recupere sua saúde, qualidade de vida e mobilidade com quem é especialista. Núcleo de Reabilitação da Academia Ápice. Eulália Silva, 214. Informações pelo fone 3229-0207 ou pelas nossas redes sociais. Arroba Academia Apsis Sorocaba. Pensando na saúde dos trabalhadores do comércio, o Sim Comerciário Sorocaba oferece o cartão Saúde Gold em parceria com a Clínica Saúde da Família. São mais de 30 especialidades médicas com consultas a partir de R$25, além de exames médicos, procedimentos estéticos e atendimento veterinário com valores menores que do mercado. O agendamento de consultas é rápido e o comerciário pode incluir no seu plano familiar até 5 dependentes e 2 pets. Cuidar da saúde é necessário e o Sim Comerciários auxilia você com esse benefício. Entre em contato com o telefone 15-3212-7110 e faça sua adesão. Sorocaba Ambiental, especializada em limpezas técnicas em espaço confinado e altura conforme NR 33 e 35. Serviços de hidrojato com temperatura de água quente de até 130 graus, extremamente eficiente, onde existe a presença de óleos e graxas. Licenciamentos ambientais, CETESB, IBAMA, produtos controlados. Sorocaba Ambiental, uma empresa especializada para o setor industrial. Acesse sorocabaambiental.com.br ou ligue 15-3238-8888. A notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Nacional. Praticidade, conforto, promoções, rapidez e o mais importante, sem sair de casa. Já faz alguns bons anos que as compras online viraram realidade no Brasil. A pandemia de Covid-19, inclusive, impulsionou essa prática no país. Mas, por outro lado, uma pesquisa da empresa de segurança digital ClearSale mostrou que de março a dezembro de 2020, aconteceram 3 milhões e 200 mil tentativas de fraudes no comércio eletrônico, 45% a mais do que no mesmo período de 2019. O publicitário Rodrigo Escolto foi um dos clientes que aumentou as compras online na pandemia, mas sempre com cuidados. Antes eu procuro a loja no Instagram, vejo feedbacks no Reclame Aqui. Sim, tenho medo de que seja um golpe, porque tem muita loja falcatrua hoje, principalmente aquelas do Instagram, que é loja fake. Então eu sempre pesquiso bastante. Comentários e avaliações de outros usuários e sites como consumidor.gov.br, Procons e canais de reclamações são boas fontes de informação sobre o produto e a loja em questão. Também é importante conferir se a empresa tem CNPJ ativo, endereço físico, telefone, site oficial e página nas redes sociais. A especialista da Protest, Bianca Caetano, dá outras dicas. O consumidor precisa sempre pesquisar com antecedência e muita calma o produto que deseja. Verificar diversos sites e comparar os valores. Ele precisa ficar atento a essas promoções extraordinárias. Já dizia o ditado, quando a oferta é demais, o santo desconfia. Então, esses valores muito abaixo de mercado, com proposta para pagamento à vista via boleto, pode ser apenas um golpe para fisgar o consumidor. Uma dica importante é se atentar se o beneficiário do pagamento corresponde à empresa que está realizando a transação. E não realize pagamentos à pessoa física quando a sua compra for de uma empresa. Observar se o site começa com a sigla HTTPS e tem o cadeado de segurança no endereço da página, manter o antivírus atualizado e não salvar senhas e dados de cartões em redes públicas ou computadores de uso compartilhado também são cuidados importantes. Uma última dica é fazer capturas de tela da oferta e do processo de compra para ter provas em caso de futuras reclamações. Para saber mais, acesse proteste.org.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Credibilidade. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Saúde. A cidade de Botucatu, do interior de São Paulo, foi palco neste domingo do início de uma pesquisa inédita para medir a eficácia da vacina da AstraZeneca Oxford, produzida pela Fiocruz contra variantes do coronavírus. O estudo iniciou com a vacinação em massa da população adulta da cidade contra a Covid-19. A iniciativa, apoiada pelo Ministério da Saúde, também vai realizar testagem da população e sequenciamento genético dos casos positivos para avaliar o comportamento da doença no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressalta que o estudo vai contribuir para o combate à pandemia no país. Esse estudo trará respostas que ainda não temos, e nos ajudará a enfrentar de maneira mais eficiente a pandemia da Covid-19. Essa vacinação em massa faz parte de uma pesquisa, ela não é parte do Programa Nacional de Imunização rotineiro, né? Queremos ter respostas em relação a variantes do vírus, em relação à efetividade da vacina AstraZeneca. 80 mil doses do imunizante da Fiocruz foram doadas ao estudo pelo Programa Nacional de Imunização. O projeto terá duração de aproximadamente 8 meses e vai contar com a aplicação de 2 doses e o monitoramento da população vacinada. A pesquisa conta com a parceria da Prefeitura de Botucatu, Universidade de Oxford, Laboratório AstraZeneca, Fiocruz, Fundação Gates e Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Com informações de São Paulo, Leno Falck. Em Sorocaba, agora é 7h43, aqui o destaque de Janaína Oliveira. Um auxiliar de limpeza de um hospital infantil em São Paulo foi demitida por justa causa após se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19. Após a demissão, a empregada buscou a justiça para reverter a decisão, mas não conseguiu. Na defesa, a funcionária alegou que não teve oportunidade de explicar porque não ia tomar o imunizante. Por sua vez, o hospital comprovou ter realizado campanhas sobre a importância da vacinação. A empresa juntou a advertência assinada pela trabalhadora por recusar a vacina mais de uma vez. Segundo a juíza que manteve a justa causa, é dever do empregador oferecer condições dignas que protejam a saúde, a integridade física e psíquica de todos os trabalhadores. Argumentou que a vacina é a única e perfeita solução de controle de uma pandemia como a da Covid-19. A juíza usou o entendimento do Superior Tribunal Federal, que considerou válida a vacinação obrigatória. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Janaína Oliveira. Construtora Planeta informa 7h45, uma nova centralidade urbana em Sorocaba. Breve lançamento Planeta Square Garden. 2 condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988-262617. É Planeta, pode confiar. Agora, no Jornal da Cruzeiro, Espaço Cidadão, onde você é ouvido. Espaço Cidadão. Em Sorocaba, agora é 7h45, o Espaço Cidadão para você. Quero agradecer aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Nelson. O Nelson tá perguntando aqui, viu, André Fazano, sobre essa questão dos vigias nas escolas. Ele gostaria de se candidatar a uma vaga para trabalhar como vigia nas escolas aqui em Sorocaba. Foi o anúncio que aconteceu no final do mês de abril, inclusive com expectativa, né, do início desse trabalho para o mês de maio. Mas eu não me lembro de uma atualização dessa informação, se efetivamente a prefeitura já conseguiu tirar do papel essa questão de implantar, né, os vigias, o trabalho dos vigias nas escolas aqui em Sorocaba, porque tava aquele negócio, né? Todo final de semana, invasões, além de levar os equipamentos das unidades de ensino, aquela bagunça, aquela quebradeira toda, essa invasão, que não é bem bacana, né? O munícipe mesmo acaba pagando toda essa conta. E o prefeito já havia sinalizado ao legislativo da possibilidade de colocar esses vigias nas escolas, que é um projeto já do ano passado. Já do ano passado se falava sobre isso, mas eu sinceramente não me lembro já no mês de maio se o prefeito já colocou em prática essa medida que ele anunciou no mês passado. Olha, Fábio, na verdade o anúncio aconteceu no dia 26 de abril, inclusive aconteceu na Escola Municipal Inês Rodrigues Cesarotti, no Jardim Bom Sucesso, na zona norte da cidade, mas foi anunciado a abertura do edital para a contratação de vigias para escolas municipais, né? Inclusive a Secretaria de Educação aqui de Sorocaba informou que o investimento aproximado que pretende fazer neste programa é de R$5 milhões. Serão instalados inicialmente 50 postos com 4 turnos de trabalho, somando 24 horas de segurança por dia e um total de 200 vigias. A vigência para essa primeira etapa de contratação do serviço será de 6 meses com posterior avaliação de administração quanto a prorrogações, podendo ampliar para 70 postos de trabalho, inclusive. O critério de escolha das unidades escolares segue um levantamento feito pelo Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Segurança Urbana. Isso que eu estou falando é uma nota que foi divulgada pela Prefeitura de Sorocaba na oportunidade quando foi feito este anúncio, né? Além dos vigias, a Prefeitura também deu início ao Centro de Operações Integradas, a criação de um Centro de Operações Integradas que irá unificar as informações coletadas por vídeo monitoramento que serão compartilhadas com todas as forças de segurança pública do município. E a intenção justamente é começar essa implementação do sistema a partir das unidades escolares, mas no segundo semestre deste ano. Todo um cuidado feito, né, Fábio, com relação à segurança das escolas, que quantas vezes a gente não deu informações aqui de que escolas foram furtadas, depredadas, por pessoas que invadiram, roubaram fiações elétricas e isso prejudicou inclusive as aulas que tiveram que ser interrompidas, muitos estudantes sem merenda também, não era possível oferecer a merenda aos estudantes em virtude dessas ações criminosas que aconteciam nessas escolas. Então é algo que chama atenção, mas pelo que eu estou vendo aqui, fazendo uma busca rápida, viu, Fábio, a última informação que tivemos é essa. Foi da assinatura desse protocolo. Exatamente. Aí, né? Como existe todo esse processo de licitação para contratação desses vigias e tudo mais, então acho que vai demandar um tempo ainda, viu? Até a escolha, até todo o trâmite burocrático que precisa ser feito pela prefeitura, então deve levar algum tempo. Mas acho que o nosso ouvinte querendo se candidatar é importante que entre em contato com a prefeitura de Sorocaba também, até para mais informações com relação a isso. Até porque é interessante, a mão de obra necessária aí para fazer garantir a segurança dessas unidades de ensino. Então, que o nosso ouvinte procure também o contato da prefeitura de Sorocaba para mais informações. E é claro, assim que a prefeitura também divulgar informações sobre possíveis vagas, candidatura das pessoas que estão interessadas em ser um desses vigias nas escolas aqui de Sorocaba, evidentemente o jornalismo da Cruzeira FM vai divulgar oportunamente. Mas é algo interessante aí, bacana também o ouvinte procurando se recolocar no mercado de trabalho, né, Fábio? Acho que une o útil ao agradável, garante a segurança dessas unidades de ensino do município e de quebra ainda uma garantia também para quem precisa de uma vaga se recolocar no mercado de trabalho, né? Caio César, fala pra gente aqui de Votorantim, tem muita gente participando conosco. Deixa eu separar aqui uma mensagem recebida aqui. A nossa ouvinte é a Soraya, olha só, ela é do Rio Acima, tá perguntando, ela tá ouvindo a Cruzeiro FM a caminho do trabalho, se a prefeitura vai atualizar ou divulgar novas listas para vacinação na cidade de Votorantim. Tem lista divulgada no final de semana, né, Caio? Exato, lista divulgada pro final de semana, lista divulgada no final de semana para esta segunda-feira. Pessoas acima de 60 anos que recebem a primeira dose e pessoas com comorbidade também estão nessa lista desta segunda-feira. Aplicação exclusivamente hoje na Praça de Eventos da Cid Campos. Aí há algumas diferenças de horários, digamos assim. Por quê? As pessoas com 60 anos ou mais que estão com o nome na lista para receber a primeira dose, elas estão recebendo essa dose a partir das 8 horas da manhã na cidade de Votorantim, na Praça de Eventos, como eu disse. E também aquelas pessoas que já tiveram um nome na lista e por algum motivo não conseguiram comparecer na data especificada e também no local, também podem receber a primeira dose hoje até o meio-dia. Então, os idosos que recebem a primeira dose e estão nessa lista, recebem a partir das 8 da manhã, e aí segue esse cronograma, né? Mas aqueles que já estiveram com o nome na lista, por exemplo, semana passada não consegui ir na quinta-feira, o seu nome ainda está lá, mas você pode ir a qualquer hora, até o meio-dia, digamos assim, e aí levar o comprovante de endereço, também o CPF, né, um documento oficial com o CPF para tomar a vacina, essa primeira dose. O outro grupo que também está com a lista são as pessoas com comorbidade entre 50 e 54 anos, que o cadastro começou na última sexta-feira. Então, existe o endereço eletrônico para quem tem 60 anos ou mais e pode fazer esse cadastro pela internet, mas para as pessoas com comorbidade de 50 a 54 anos, exclusivamente ou nas UBSs ou nas unidades de estratégia da família, unidade de saúde de estratégia da família, são os dois únicos caminhos para quem tem comorbidade. E já tem uma lista também, a vacinação também acontece na Praça de Eventos Leci de Campos nesta segunda-feira e vai seguir esse cronograma até as 3 horas da tarde. Há também um outro grupo que recebe a segunda dose também na Praça de Eventos Leci de Campos, também apenas até o meio-dia, das 8 até o meio-dia. Então quem vai receber a segunda dose, que tomou a primeira dose há mais de 28 dias, né, da Coronavac, até o meio-dia também pode comparecer à Praça de Eventos Leci de Campos com o comprovante de que tomou a primeira dose e um documento oficial com o CPF também. Então, a praça de eventos hoje é o único local que tem vacinação em Votorantim. E aí tem esses três grupos, né? Pessoas com comorbidade, as pessoas que recebem a primeira dose e as pessoas que recebem a segunda dose na cidade de Votorantim, Fabio. E é bom deixar assim esse aviso, né, a todos, que a Prefeitura de Votorantim faz essa atualização aos finais de semana também. Daí fica naquela, mas eu não vi no Facebook, nas redes sociais. O Facebook é algo estranho, né? Às vezes tem gente que fala assim, olha, eu não recebo as notificações da Cruzeiro FM. Daí o cidadão tem que ir lá e digitar Cruzeiro FM no Facebook, daí ele consegue ter acesso a todas as informações. Ele é aquele tal do algoritmo do Facebook que acaba traindo muitas vezes a nossa confiança, que a gente fica ligado numa determinada empresa ou alguma prefeitura, uma informação que é relevante para você no seu dia a dia, e de repente você não recebe essa notificação, daí você vai no site da prefeitura e vê a informação lá. Então a gente tem percebido aqui que muitas pessoas acabam reclamando que não viram nenhuma indicação nas redes sociais, mas na verdade tem uma postagem na rede social, é que acaba passando. Então, um bom caminho mesmo, principalmente você que se inscreveu para receber a vacina nas cidades onde acontecem essas inscrições, fique sempre muito atento às informações oficiais da sua cidade, principalmente os sites das prefeituras da sua cidade, como é o caso de Votorantim também, Caio. Eu estou nesse momento exatamente no Facebook da Prefeitura de Votorantim. Você digita na busca lá, Prefeitura de Votorantim, é uma página, né, da Prefeitura no Facebook. E todas essas informações que eu trouxe agora há pouco, elas estão na publicação, escritas nessa publicação. E abaixo também tem um link com mais informações no site da Prefeitura de Votorantim. Então está bastante explicado aqui. Inclusive, nessa descrição aqui dessa publicação da Prefeitura de Votorantim, tem todos os nomes da lista. Então você acessa lá, Prefeitura de Votorantim no Facebook ou através do site, votorantim.sp.gov.br. Mas todas as informações também. Lá uma publicação de 23 horas atrás, Fábio. Ou seja, ontem pela manhã a Prefeitura já postou essas informações também no seu Facebook e no site. Sabe uma dica? Eu faço isso com as empresas que eu gosto de acompanhar. Eu coloco como destaque. Então você destaca, isso, né? Isso. Aquela página no Facebook para você receber como prioridade. Porque eu também estou nesse mesmo grupo. Tem muita coisa que eu não recebo ou não vejo na minha linha, no meu feed de notícias. Ou que acaba passando, vai para baixo, ou que realmente essa questão do algoritmo aí do Facebook acaba não atingindo a todas as pessoas. Daí você marca lá como destaque, você tem prioridade no recebimento dessas informações. Que não há nada mais desagradável do que você ficar sabendo que seu nome está na lista e já passou o horário da vacinação. É claro que os horários servem para evitar aglomerações. Ah, eu perdi 8h30, eu posso ir 9h30? Se está acontecendo a vacinação, você pode ir no 9h30. Agora, vai até meio-dia e eu vejo a lista às 15h30, daí dá vontade de chorar, né? Daí fica aguardando o que vai acontecer com o meu nome, então, né? É para essas pessoas que hoje também tem essa, entre aspas, repescagem, né? Para quem tinha o nome na lista e não conseguiu comparecer na data especificada, até o meio-dia pode comparecer, então, à Praça de Eventos Leci de Campos hoje, idosos de 60 anos ou mais. Legal. É um espaço cidadão para você, atendendo aqui a esses pedidos de Votorantim sobre a vacinação e a questão da lista, nome em lista, como disse o Caio, nas redes sociais e também no site oficial da Prefeitura de Votorantim. Deixe o seu recado, participe conosco, 991355532. É o espaço cidadão para você. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Bom

o motorista passou a se deparar nos últimos tempos com um problema proveniente da eletrônica. Não é da eletrônica do carro, não. É dos cartões eletrônicos, que provocam uma doença chamada carteirite. Já ouviu falar? Isso é porque o dinheiro hoje, em notas, em moedas, está sumindo da praça. Você não lida mais com dinheiro. É tudo cartão. É o chamado dinheiro eletrônico. Tem cartão de banco, convênio de saúde, de farmácia, de lojas, de crédito, que o motorista vai colocando na carteira, ela vai ficando com um volume enorme que, colocada no bolso traseiro da calça, provoca um desalinhamento não da suspensão, mas do chassi do motorista. Médicos ortopedistas alertam para esse problema e recomendam não levá-la atrás, mas no bolso dianteiro da calça. Alto Papo com Boris Feldman. Apoio Cultural. Automec. Baixe agora o aplicativo da Automec Chevrolet. Aproveite as vantagens e concorra a prêmios. Quer fazer o melhor negócio? Então vem pra Automec Chevrolet. Onix Joy 2021 com pequena entrada, mais parcelas de R$499, mais parcela final. E pagamos tabela FIPE no seu usado na compra da Spin Active 2021 7 lugares, com entrada mais parcelas de R$890. E você só começa a pagar daqui 120 dias. Baixe nosso aplicativo para iOS ou Android. Aproveite as vantagens e concorra a prêmios. Só o maior grupo Chevrolet do estado de São Paulo pode oferecer o melhor negócio. No trânsito, de sentido vida. Você ouve agora no Jornal da Cruzeiro. Contrata-se. Vagas de empregos para ajudar você a retornar ao mercado de trabalho. Nesta segunda-feira temos várias oportunidades no mercado de trabalho. Vaga para coordenador de manutenção para indústria em Sorocaba. Os requisitos são: formação técnica, conhecimentos em manutenção elétrica, eletrônica, mecânica e hidráulica, experiência como gestor de equipe com atuação na manutenção industrial, corretiva e preventiva. A empresa oferece os seguintes benefícios: assistência médica e odontológica, cesta básica e vale transporte. Interessados devem se candidatar no endereço gbarel.abler.com.br. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais. A vaga é feminina. Deve ter experiência de 1 ano na função e residir em Sorocaba. Os benefícios são salário de R$ 1.253,08, mais vale transporte, vale refeição e vale alimentação. Enviar currículo para recrutamento@masterrhsorocaba.com.br. Oportunidade para encarregado de obras. Deve ter experiência em coordenação de equipes, elaboração de diário de obra, acompanhamento de cronogramas e medições de obras, controle de ferramentas e materiais, solicitação de materiais para execução de atividades, leitura e execução de projetos. Possuir bom conhecimento em Excel será um diferencial. Os interessados devem enviar currículo para novostalentos02@gmail.com. Uma vaga para estágio em administração para trabalhar em Sorocaba. Irá atuar no setor financeiro com rotina administrativa. Deve estar cursando superior em administração até o quarto semestre e ter conhecimento em pacote Office, Word e Excel. Interessados devem enviar currículo para o e-mail rh@grupoisaalumínio.com.br. A Escola Técnica Estadual ETEC Professor Elias Miguel Júnior de Votorantim está com as inscrições abertas para 4 cursos. São os cursos de Recursos Humanos, Administração, Contabilidade e Logística. As aulas terão início no segundo semestre deste ano. Não haverá prova presencial para o ingresso nos cursos em virtude da pandemia. A aprovação dos candidatos se dará por análise do histórico escolar. Os cursos têm duração de 3 semestres e dão ao aluno a expectativa de fazer estágio em empresas. A idade mínima exigida é de 16 anos e a pessoa deverá ter concluído ou estar cursando o segundo ano do ensino médio. A taxa de inscrição é R$ 19,00. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de junho no endereço eletrônico vestibulinhoetec.com.br. E terminam hoje as inscrições do processo seletivo para a Prefeitura de Santana de Parnaíba. As contratações visam suprir as necessidades emergenciais decorrentes do enfrentamento da pandemia da Covid-19 no município. Haverá cadastro de reserva para agente de serviços de alimentação, auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem e médicos de diversas especialidades. As inscrições serão encerradas às 5 horas da tarde desta segunda-feira e o site para se inscrever é institutomais.org.br. Todas essas oportunidades já estão em nosso site cruzeirofm.com.br e também em nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Compartilhe com seus contatos, alguém pode estar precisando. Você ouviu? Contrata-se. Contrata-se. Vagas de empregos para ajudar você a retornar ao mercado de trabalho. Programe-se. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. O programa Diálogos, falando sobre gente, da Associação dos Profissionais de Recursos Humanos de Sorocaba e Região, APRH, realiza um bate-papo sobre este novo cenário nas empresas, com a participação de Douglas Gaino, profissional da área de recursos humanos, com mais de 30 anos de experiência, vice-presidente de recursos humanos da América Latina, da Sunrise, e vice-diretor da ABRHSP Regional Sorocaba, que estará acompanhado de Suzy Berbel, vice-presidente da APRH Sorocaba, Master Coach e consultora organizacional. Informações e inscrições em aprh.org.br. O encontro virtual é neste dia 17 às 6 da noite. Com R$ 300 mil em recursos, Votorantim lançou o edital de incentivo à cultura. Os projetos devem se enquadrar nas exigências do edital, que atenderá também atividades já existentes. Para as novas iniciativas, a determinação é para que sejam executadas de forma online e que não gerem reunião de pessoas. Isso por conta das restrições impostas pela pandemia. Os proponentes têm prazo de 180 dias para desenvolver os projetos aprovados. Podem participar os seguintes segmentos culturais: audiovisual, teatro, espetáculo circense, dança, literatura, música e manifestações culturais. De acordo com a Prefeitura, Votorantim é a primeira entre as 27 cidades da região metropolitana de Sorocaba a disponibilizar o edital de incentivo à cultura em 2021. Os valores são provenientes do Fundo Municipal de Cultura, instituído por lei. A minuta estará disponível até 20 de maio para consulta pública no site da Prefeitura, votorantim.sp.gov.br/fmc. Para ouvir novamente as informações, vá ao nosso site cruzeirofm.com.br. Programe-se. Maria Helena Morim, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Você ouviu no Jornal da Cruzeiro. Programe-se. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives. facebook.com/cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Com a gente apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão... Memorial Parque, respeito às suas lembranças, telefone 3202-5000. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro. O serviço Chevrolet é rápido, é fácil, é Chevrolet. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Pensando na saúde dos trabalhadores do comércio, o Sim Comerciário Sorocaba oferece o cartão Saúde Gold em parceria com a Clínica Saúde da Família. São mais de 30 especialidades médicas com consultas a partir de R$ 25,00, além de exames médicos, procedimentos estéticos e atendimento veterinário com valores menores que do mercado. O agendamento de consultas é rápido e o comerciário pode incluir no seu plano familiar até 5 dependentes e 2 pets. Cuidar da saúde é necessário e o Sim Comerciários auxilia você com esse benefício. Entre em contato com o telefone 15 3212 7110 e faça sua adesão.

de renovação da nossa política pelas ideias também. E para o PSDB é esse mix também de sentimentos, né? A perda de uma liderança que foi tão bem votado no processo eleitoral à prefeitura da cidade de São Paulo, como também vocês estavam comemorando na última sexta-feira o ingresso, né, do próprio Rodrigo Garcia, agora vice-governador do estado, que agora também é tucano. Esse mix de alegria com a triste notícia do domingo. Mas fica o legado de Bruno Covas também, não fica não, deputado? Não, sem dúvida. Eu tive possibilidade de conviver com o Bruno como deputado federal. Eu fiquei 4 anos com ele lá em Brasília, convivendo 3 dias por semana com ele. Ele sempre se mostrou uma pessoa muito inteligente, muito bem preparada, uma pessoa, além de tudo, muito bem-humorado, viu? Era uma pessoa muito gostosa de conviver com ele. Ele sempre, enfim, tinha um otimismo muito grande, ele conseguia sempre criar um ambiente bom. Nunca vi ele fazer críticas ou, sabe, ter um posicionamento assim de desconstrução, ao contrário, sempre uma pessoa com uma visão positiva do país, da sociedade. Foi realmente uma grande perda, muito jovem ainda, uma pessoa que tinha uma carreira promissora pela frente, uma formação muito boa, valores, qualidades, habilidades, competência, uma pessoa com uma sensibilidade social muito grande, enfim, e sempre a pessoa do diálogo, todo mundo gostava dele, mesmo eventuais adversários de campanha, ele sempre se relacionou bem com todo mundo, sempre fez da política a construção de pontes, né? Então, é uma pessoa que deixa um vazio pela curta trajetória que teve, mas deixou um legado, sem dúvida, um legado de um comportamento de construção, né, para a sociedade. Uma pessoa que tinha vocação para a política, se preparou para a política e sempre inspirado pelo seu avô, né, o Mário Covas. Então, enfim, uma pessoa que tinha ainda muitas contribuições a dar à sociedade. Nós lamentamos, por outro lado, estamos ganhando aí o Rodrigo Garcia, o vice-governador, que está, que agora na última sexta-feira passou a fazer parte aí dos quadros do nosso partido, e é também um jovem talentoso, promissor, uma pessoa que com pouco tempo, vamos dizer, de idade, né, mas com muita experiência, já foi deputado estadual, deputado federal, né, já foi secretário de Estado 4 vezes, vice-governador, conhece muito bem o interior do Estado, as lideranças, os problemas, conhece muito bem a máquina pública do governo do Estado de São Paulo e é uma pessoa muito bem articulada, uma pessoa calma, equilibrada, realmente também uma pessoa muito promissora aí na política. E até, já vou entrar em assuntos ligados diretamente ao seu trabalho em Brasília, deputado, mas é importante também a sua opinião. Esse ingresso do Rodrigo Garcia no quadro do PSDB já é um pensamento já no processo eleitoral 2022, abrindo também a possibilidade, liberando o governador João Dória para pensar mais diretamente na questão de ser o candidato do PSDB à presidência da República e o Rodrigo focando o governo do Estado? Já existe um planejamento com essa entrada dele no PSDB? É uma alternativa, sem dúvida. Ele é um ótimo quadro, como eu disse, bem preparado, um grande talento. Hoje é um dos homens públicos mais bem preparados do Brasil. Eu acho que o importante é ele estar dentro do partido para ele poder, em algum momento, dar sua importante contribuição. Não está afastado a possibilidade do nosso governador João Dória disputar as eleições presidenciais, porque também é uma pessoa muito bem preparada, capacitada, uma pessoa que tem uma visão de mundo, um empreendedor nato, uma pessoa com muita capacidade de trabalho. Mas isso ainda não é o momento de decisão, né, dessas questões. Mas, sem dúvida, a vinda do Rodrigo Garcia deve ser comemorada, porque hoje é um dos melhores quadros da política nacional. Bom dia, deputado André Fasano, prazer falar com o senhor mais uma vez. Deputado, tratar de assuntos ligados então ao trabalho do senhor lá em Brasília e essa aprovação da nova lei das antenas 5G, a lei que é de autoria do senhor e vai permitir a instalação de 5G no Brasil E a expectativa é que essa lei vá ao plenário da Câmara já nas próximas semanas. É uma boa notícia até para aumentar, ampliar a velocidade e, consequentemente, viabilizar outros serviços de mais qualidade que precisam da internet, né, para funcionar com uma certa eficácia. Então, uma grande notícia. Sem dúvida, André. Eu estou muito satisfeito com esse trabalho que nós temos envolvido em Brasília. Eu queria aqui cumprimentar a Anatel, que está fazendo agora, preparando o leilão 5G, ele está sendo avaliado pelo Tribunal de Contas da União, mas foi criado um grupo de parlamentares, um grupo de trabalho para avaliar a questão do 5G e o leilão 5G no Brasil. Eu faço parte, fui escolhido aí, fui, na verdade, convidado, são 12 parlamentares, 12 deputados federais. Desde o final do ano passado, nós temos feito reuniões semanais e temos feito várias audiências, debates, eu fiz vários encontros e avalio eu que o leilão 5G no Brasil está no bom caminho, está no caminho certo. Nós deveremos ter o que tem de mais novo em tecnologia no mundo. São tecnologias já consideradas as mais modernas, que a gente chama de 5G puro, para não ficar complicado aqui a explicação, né? Então, nós vamos ter uma possibilidade, aí num primeiro momento, nas capitais, né, nas áreas onde isso é mais necessário e vai ser utilizado com mais intensidade, nós teremos aí uma internet que vai ser de 50 a 100 vezes mais rápido do que a atual, e ele tem um tempo de latência até 20 vezes menor, o que vai possibilitar, ao longo dos anos, obviamente, a gente ter, inclusive, os carros autônomos, né? As cirurgias à distância, o desenvolvimento de tecnologias da indústria 4.0, cidades inteligentes, o agro 4.0. Então, eu tenho me dedicado a esse tema porque sei que ele é essencial ao país, não apenas porque vai modernizar o Brasil, mas porque ele vai permitir ao Brasil produzir mais, tanto no agro quanto nas indústrias, e isso é absolutamente essencial para a geração de empregos, né? Para a competitividade que o Brasil tem em relação aos outros países. Ou seja, se nós fizermos o 5G, nós temos condição de ganhar mercado. Se nós não fizermos, não tivermos o 5G, nós vamos perder mercado. E perder mercado significa perder empresas, perder atividade econômica, e perder emprego também. Então, nós precisamos ampliar os empregos. Uma das formas da gente ampliar o emprego no Brasil, que é muito importante, principalmente para as indústrias de uma parte do agro, é o 5G. E eu sou autor de uma lei, a chamada Nova Lei das Antenas, André, que ela simplifica, desburocratiza e reduz muito tempo para se autorizar a instalação de uma antena no Brasil. Quando a gente fala das novas tecnologias, grande parte disso depende das antenas, as antenas que emitem a radiofrequência para você poder ter os sinais. E essas antenas, hoje, elas dependem da legislação de cada município brasileiro, cada uma tem uma. E lógico que os municípios têm uma burocracia muito grande, têm poucos técnicos, muitas vezes, para fazer esse trabalho. E essas autorizações das antenas, em muitas cidades, demora até 1 a 2 anos para ser autorizado. Então, a operadora quer instalar para melhorar o sinal de algum local que não está bom ou levar o sinal onde não existe o sinal, e isso, às vezes, demora 1 a 2 anos, um grande prejuízo para a sociedade. Então, eu sou autor da lei que reduz, André, de 1 a 2 anos, que hoje muitas vezes demora em muitas cidades, para 60 dias o tempo de autorização e de licença para a instalação das antenas de celular aqui no Brasil. Isso é feito porque a operadora tem que apresentar nas prefeituras sempre todas as normas técnicas, né, de engenharia, da Anatel, de telecomunicações do Brasil, e depois de apresentar isso, de acordo com a legislação local, ele apresenta com a assinatura do engenheiro responsável, da operadora, uma licença, uma autorização para instalação da antena. E a prefeitura vai ter 60 dias para se manifestar, sim ou não. Se ela não se manifestar, fica autorizado uma licença em caráter precário, ou seja,

A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo WhatsApp 991355532. Nós estamos ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro, entrevista com o deputado federal Vitor Lipe do PSDB. Eu vou abrir esse bloco aqui, deputado, já trazendo essa parceria também com a Câmara de Vereadores aqui em Sorocaba. O próprio doutor Hélio Brasileiro divulgou um vídeo nas redes sociais falando da questão de emendas parlamentares à Santa Casa e aquisição também de uma ambulância exclusiva para o trabalho realizado na Santa Casa de Sorocaba. O senhor é um entusiasta também, sabe muito bem, até como prefeito, a importância que a Santa Casa tem para a cidade de Sorocaba. Vereador Hélio Brasileiro gravou um áudio para a gente aqui, nós iremos reproduzir, falando exatamente dessa parceria. O próprio doutor Hélio explicando, o senhor já fala na sequência também da importância de um ato dessa união para Sorocaba e para a nossa Santa Casa. Vamos ouvir aqui o vereador Hélio Brasileiro. Bom dia, Fábio, André, Caio, todos da Cruzeiro FM, ouvintes, e ao deputado Dr. Vitor Lipe. Fábio, desde meu primeiro mandato, que eu tenho o sonho de que a Santa Casa tenha sua ambulância própria e fique independente da prefeitura para transferência dos pacientes que precisam ser internados e receber alta. Acontece que as nossas emendas parlamentares, e todo ano, desde o primeiro ano de mandato, eu encaminho emendas impositivas para a Santa Casa, por confiar muito no trabalho do Padre Flávio, que conheço muito antes de eu estar na política e ele estar na Santa Casa, porque eu sou do Santuário São Judas Tadeu e tenho o Padre Flávio como uma pessoa de referência administrativa há muito mais tempo. Então, nós enviamos. Acontece que, nos dois últimos anos, nós tivemos que autorizar o prefeito a utilizar essas emendas parlamentares dos vereadores para o tratamento da área de saúde. E, esse ano, nós tivemos que autorizar para a compra de vacinas e insumos. Inclusive, houve até um fake news dizendo que 12 vereadores votaram contra a compra de vacina. Como poderia eu, como médico, vendo a vacina como a única forma de acabar com a pandemia, utilizar ou ser contrário à compra da vacina? Não. Autorizamos o prefeito a usar as nossas emendas para compra de vacinas, insumos e tratamento do Covid de forma geral. Inclusive, indiretamente, ajudando a Santa Casa e ao PH Zona Leste, ambos presididos pelo Padre Flávio e sua equipe. Indiretamente, essa verba vai para lá também, mas não para uso específico em reforma ou qualquer outro na Santa Casa. Pois bem, tive assim a ideia de recorrer ao deputado, o doutor Vitor Lipe, que, assim como eu, ele é médico e tem uma visão ampla da questão da saúde. E, conversando com ele, assumiu-se o compromisso de se destinar o valor de 1 milhão para a Santa Casa, de emenda parlamentar federal, além da compra da ambulância tão sonhada. Assim sendo, quero aqui agradecer ao doutor Vitor Lipe por ter me recebido em seu escritório político e ter se comprometido com essa causa de arrumar uma ambulância para a Santa Casa, conseguir uma ambulância para a Santa Casa, não dependente da Prefeitura, de Estado ou Governo Federal, mas para a Santa Casa, além da emenda de 1 milhão. E aqui já adianto também que, também do PSDB, a deputada Maria Lúcia Amari, já estou com a agenda programada com ela e vou também pedir ajuda nesse sentido de emenda parlamentar para colaborar com esse trabalho do Padre Flávio, que é brilhante, que é reconhecido por todos e que não tem o que se falar do trabalho. Como disse, conheço o Padre Flávio de muito tempo, antes de ele estar na frente da Santa Casa, juntamente com sua equipe, porque o trabalho é todo de equipe, tem o Dom Júlio, toda a Irmandade, todos os médicos, diretoria, todos estão de parabéns. Mas, como disse, conheço o Padre Flávio há muito tempo, e tenho total confiança nele e no trabalho dele e da equipe dele. Assim sendo, Dr. Vitor Lipe, muito obrigado por cuidar da saúde e muito obrigado por me receber e me ouvir quanto a essa demanda. Um abraço a todos. E fica mais uma vez, né, deputado, importante essa mensagem do, a mensagem do Dr. Hélio Brasileiro, médico, vereador, fazendo exatamente essa dobradinha, né, e ampliando ainda mais, além de procurar o senhor como deputado federal, agora também, como ele mesmo já antecipa aqui, a própria deputada estadual Maria Lúcia Amari, o senhor conhece como ninguém também, sabe da importância e o peso que é uma Santa Casa, e foi prefeito de Sorocaba, sabe o quanto a Santa Casa exige também da parceria da prefeitura, e a Santa Casa vem realizando um trabalho que merece aqui todo esse reconhecimento, né, deputado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero aí aproveitar para cumprimentar o doutor Hélio Brasileiro, né? Conhece muito bem o Sistema Único de Saúde, tem sido um grande parceiro da cidade, da saúde pública, em especial da Santa Casa. E essa parceria, como você falou, é boa, porque ele conhecendo bem os problemas da Santa Casa, ele que é um grande colaborador lá do Padre Flávio, na verdade todos nós temos dado a nossa contribuição, porque a Santa Casa é o hospital do município, é a referência para as nossas unidades básicas e também, e principalmente, para as nossas unidades pré-hospitalares e as unidades de urgência e emergência aqui da cidade de Sorocaba. Então, ele é um hospital estratégico, fundamental, referencial para todos nós. E nós tínhamos conseguido uma ambulância emprestada, na verdade, da Premed. Eu até quero agradecer aqui a diretoria por ter cedido essa ambulância temporariamente agora no período do Covid. Foi um período muito difícil, né? Vocês viram o quanto a Santa Casa e as unidades de urgência e emergência foram importantes e as transferências eram frequentes dos pacientes que precisavam muitas vezes ser internados no hospital ou irem para as nossas UTIs. E agora, com o Dr. Hélio Brasileiro fazendo essa parceria conjunta, nós poderemos e deveremos estar recebendo aí uma ambulância do governo do estado para atender aí a Santa Casa de uma forma permanente. Então, quero deixar meu abraço aí a todo o pessoal da Santa Casa, ao Padre Flávio, e também dizer que além desses 150 mil reais para a ambulância, nós deveremos também repassar R$1 milhão para a ampliação de serviços da Santa Casa. Santa Casa vai passar por uma reforma grande, num valor aí possivelmente entre 4 e 5 milhões de reais. Então, esse 1 milhão é uma parte desses recursos tão necessários que vão permitir aí ampliar a capacidade de atendimento, a modernização da Santa Casa. Então, um abraço ao doutor Hélio aí, e um abraço à Maria Lúcia também, que é uma grande parceira. Nós temos feito muitas parcerias aí para ajudar a saúde aqui em Sorocaba. Na verdade, mais de 3 milhões de reais nós já repassamos para a Santa Casa aí nos últimos anos. Isso é importante, viu, deputado? Olha só que bacana, né? O Padre Flávio sempre acompanha o jornalismo aqui da Cruzeiro FM, também ligado na entrevista, acompanhando todas essas manifestações. Ele sabe da importância dos agentes políticos também no dia a dia, nessas verbas tão importantes. Já gravou mensagem aqui pra gente também pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir aqui a mensagem. Bom dia a todos da Cruzeiro FM. Com grande alegria que recebi a notícia dessa conversa do doutor Hélio Brasileiro, nosso vereador, muito querido, do doutor Vitor Lipe, nosso deputado federal, grande amigo também, onde ambos fizeram aí uma reflexão sobre a saúde de Sorocaba, e o doutor Hélio pediu junto ao deputado Vitor Lipe, e esse se comprometeu com uma ambulância para a Santa Casa de Misericórdia, aqui da nossa amada Sorocaba. É de fundamental importância, porque nós sabemos hoje da dificuldade que temos, muitas vezes, no transporte, né? Já de que a prefeitura há muitos anos, quase 10 anos, tem um problema muito difícil, uma carência para o transporte dos seus pacientes, das suas UPAs, UPHs, até a Santa Casa de Sorocaba. Então, essa ambulância vai trazer uma ajuda muito grande, uma resolutividade para aqueles que precisam de internação. Então, aí, parabenizo o nosso caríssimo deputado Vitor Lipe, o nosso caríssimo vereador Dr. Hélio Brasileiro, ambos por esse trabalho tão bonito de preocupação com a cidade de Sorocaba. Estou muito feliz, um grande abraço a essas duas figuras políticas tão dedicadas ao povo sorocabano. Uma boa semana para todos os ouvintes. Legal, nosso muito obrigado ao Padre Flávio, também deixando o seu recado, a sua mensagem aqui. Que bom, né, deputado? A gente vê o esforço de todos para o aparelhamento da Santa Casa, que consome muito dinheiro, a estrutura também, o Padre Flávio muito preocupado nessa questão de reforma dos leitos, enfim, de dar qualidade também a esse atendimento, que vem sendo muito elogiado aqui. Agora, sem essa parceria com vocês, deputados, vereadores, fica realmente bastante difícil. É realmente uma união pelo bem da nossa Santa Casa, né, deputado? É isso mesmo. Essas parcerias de qualidade permitem a gente fazer esses investimentos nos locais que são estratégicos. Então, deixo meu abraço aí também. Obrigado pelas palavras do Padre Flávio. Tem sido uma pessoa essencial aí para a melhoria da qualidade do atendimento da Santa Casa. Aproveitando para deixar um abraço aí a todos os profissionais de saúde da Santa Casa, que fizeram um trabalho heróico, hercúleo, extraordinário aí no atendimento do Covid. Nós tivemos momentos extremamente difíceis. Nós sabemos que a Santa Casa continua lotada, por sinal, esse é mais um alerta aqui que a gente quer dar para todos se protegerem adequadamente, porque só a vacina poderá nos trazer uma situação melhor. Enquanto as vacinas não são aplicadas na maioria da população, é fundamental que todos nós tenhamos grande consciência e responsabilidade para evitarmos o aumento do número de casos, que naturalmente o número de casos significa também o aumento do número de internações, o número de leitos de UTI ocupados e etc, etc. Portanto, é muito importante esse trabalho e também para até finalizar esse nosso assunto saúde, lembrando que nós temos aí recursos de 8 milhões de reais também destinados para a prefeitura para a construção da nova policlínica municipal lá na Zona Norte, que deverá também melhorar, ser um espaço moderno para o atendimento de especialidades aqui em Sorocaba. Essa é uma parceria aí com o prefeito Manga e ele já tem os projetos e ele está já elaborando os editais para licitação. Então, nós ficamos satisfeitos de podermos contribuir com essa área tão importante aqui de Sorocaba, que é a área da saúde, e é uma área que a gente tem um apreço, porque não tem nada mais importante do que a nossa própria vida, não é? E até o senhor fala dessa questão da parceria com a prefeitura, né, deputado? Isso mostra também essa maturidade que muitos queriam depois do processo eleitoral, deixando de lado bandeiras políticas e partidárias, mas pensando na cidade de Sorocaba, e tanto o senhor como a própria deputada Maria Lúcia vem cumprindo a agenda com o prefeito de Sorocaba. Tem gostado do trabalho dele nesse início de 2021? Nós já estamos em maio, fazendo um resumo. Já deu tempo do prefeito Rodrigo Manga mostrar que está fazendo um bom trabalho na sua visão, deputado? Olha, Fábio, ele é bastante entusiasmado. Ele é muito dinâmico também. Então, nós estamos fazendo várias parcerias. Né? Essa parceria da Policlínica na Zona Norte da cidade, uma outra parceria importante que nós estamos repassando, R$500 mil, meio milhão de reais, é a questão do Centro de Excelência aí para a Indústria 4.0, vai ser o primeiro do Brasil, um trabalho que nós temos feito junto da Ciesp aqui de Sorocaba, das universidades, do Parque Tecnológico, apoio da Prefeitura, e é um programa do Governo Federal, na verdade, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que vai estar nos ajudando a estruturar aqui uma forma de apoiar as indústrias de Sorocaba e região para elas se transformarem em indústrias 4.0, indústrias que aumentam a sua produtividade através de aplicação de novas tecnologias, né, de internet das coisas. Então, nós estamos muito entusiasmados com isso. O prefeito também está e colocou todo o parque tecnológico à disposição para o nosso trabalho. Isso deverá ser anunciado em breve pelo nosso ministro, Marcos Pontes, aqui em Sorocaba, possivelmente nos próximos 30 ou 60 dias. Isso também já gerou uma nova parceria. Eu também conversei com o prefeito da possibilidade de a gente fazer um primeiro centro de exportação aqui do país. Seria um espaço para as indústrias e empresas de Sorocaba e região que exportam terem uma exposição permanente de exportação, facilitando negócios internacionais. Nós poderemos, com isso, trazer pessoas, tanto do Brasil que queiram exportar, mas pessoas de outros países do mundo que venham aqui para o Brasil para visitar os mais de 100 produtos que nós exportamos aqui na região de Sorocaba. Isso vai acelerar o processo, vai facilitar a exportação. E quanto mais exportação, ô Fábio, mais emprego, que é o que a gente quer, né? Então, você vê que para conseguir um emprego, não é uma lei que cria isso, é uma série de medidas para melhorar o desempenho das empresas, a competitividade das empresas, para ajudar as empresas a crescerem, a se desenvolverem. É isso que gera o emprego. E o emprego, ele é essencial, porque o emprego é que melhora a renda das famílias, e aumentando a renda das famílias, além das pessoas viverem muito mais, com muito mais dignidade, essas pessoas vão gastar esses recursos no comércio. Então, isso movimenta o comércio da cidade, que gera mais empregos, e isso é que movimenta a economia. Então, Sorocaba depende muito das indústrias, e nós sabemos que todo apoio que nós pudermos dar às indústrias é fundamental para a ampliação do número de empregos. Quando as empresas e indústrias vão bem, a cidade vai bem. Quando as indústrias e empresas vão mal, a cidade vai mal também. Então, essa é uma parceria. Nós trouxemos essa ideia da Índia. Eu conversei com o nosso prefeito Rodrigo Manga. Estamos fazendo uma indicação de 1,5 milhão de reais para essa finalidade. E o prefeito disse que vai fazer a parceria e os investimentos necessários para a gente ter um local permanente de exportação aqui em Sorocaba. Então, isso vai ser um primeiro ponto de exportação do país, vai ser um primeiro local onde você tem exposição permanente de produtos. Então, tudo isso certamente vai contribuir aí para a ampliação dos empregos que todos nós precisamos, né? Os jovens precisam, as famílias precisam. Então, nós estamos muito satisfeitos, porque o prefeito Manga realmente tem sido uma pessoa aberta às parcerias tão importantes para que a gente possa fazer mais juntos. Tem outros assuntos aqui com o deputado Vitor Lipe, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Mais um rápido intervalo, tem o terceiro bloco da nossa entrevista. Outros destaques para você que está acompanhando ao vivo aqui em 92,3. Já já voltamos. Deputado Vitor Lipe, ao vivo para você no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Construtora Planeta informa 8h50, uma nova centralidade urbana em Sorocaba. Breve lançamento Planeta Square Garden. Dois condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988262617. É Planeta, pode confiar. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Núcleo de Reabilitação Motora da Academia APSE, o melhor para a sua saúde. Ligue 3229-0207. E Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem. Pode até parecer futuro, pode até parecer distante, mas quem é Bradesco já é reconhecido por sua voz e nem precisa de senha ou de cartão para fazer pagamentos. E quem é servidor da Prefeitura de Tietê vai além. Conta sem tarifa, cartão de crédito sem a primeira anuidade, crédito consignado em até 120 vezes e muito mais. Servidor da Prefeitura de Tietê, experimente o futuro com o Bradesco. A betoneira quebrou, a obra fica parada, equipamento atrasou, a obra fica parada, andaime que despencou, a obra fica parada, dono da obra infartou, com essa obra parada, Claro que não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Em Sorocaba e Votorantim, ligue 3212-9595. A Mendes Ortega apresenta o maior Minha Casa Minha Vida em Sorocaba. Apartamentos, dois dormitórios, uma suíte, varanda gourmet, são 61 metros quadrados entregues com piso, total infraestrutura, dois elevadores, lazer completo, acabamento superior, localização privilegiada com acesso às principais rodovias. Visite decorado. Rua Itanhaém 225, Jardim Saira. WhatsApp 15 98128 8216. Economia todo dia é só no Santos Supermercados. Confira as ofertas desta semana, válidas de 13 de maio a 19 de maio ou enquanto durar o estoque. Cerveja Brahma Duplo Malte 350ml 2,59. Linguiça Toscana Sadia quilo 16,99. Vem pro Santos Supermercados, lojas no Barcelona e no Varelville. Beba com moderação. O programa de reabilitação pós-Covid da Academia Ápice oferece todo o suporte e cuidados necessários para uma reabilitação completa pós-Covid, com treinos específicos, fisioterapia respiratória, avaliação fisiológica dos limiares ventilatórios, teste de VO2 e avaliação física específica. Profissionais treinados e preparados para atender quem teve Covid. Recupere sua saúde, qualidade de vida e mobilidade com quem é especialista. Núcleo de Reabilitação da Academia Ápice. Eulália Silva 214. Informações pelo fone 3229-0207 ou pelas nossas redes sociais. @AcademiaApsiSorocaba. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Deputado Vitor Lippe está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro. Último bloco da nossa entrevista. Vou direto com você, André Fazano, que tem aqui mais questionamentos. E a gente fecha já já também com a participação do nosso ouvinte. Diga, André. Não, legal, Fábio. Só para falar com o deputado também, de uma visita que o deputado Vitor Lippe realizou no Instituto Butantan, com relação a alguns aspectos que estão sendo desenvolvidos lá no Instituto do Butantan, enfrentamento à pandemia da Covid-19. Primeiro que é o soro anti-Covid, que foi falado, surgiu como uma esperança no tratamento e até depois não tivemos mais novidades em relação a isso. O tratamento por plasma também, que é uma outra novidade, e a Butanvac, que seria a vacina produzida aqui pelo Instituto Butantan, sem a necessidade, por exemplo, da importação de insumos, que hoje é o principal problema com relação a essa questão da vacina, né, deputado? Porque não temos os insumos que vêm da China para a continuidade da Coronavac. Essa visita trouxe algum esclarecimento em relação a esses assuntos? O que o senhor pode adiantar para a gente, deputado? Muito bem, André. Eu estive há 10 dias atrás no Instituto Butantan, aqui em São Paulo, e estive com toda a diretoria, inclusive com o diretor-presidente, que nos recebeu com muita atenção, e recebemos um resumo rápido da situação do Instituto Butantan, que hoje é o mais importante fornecedor, né, fabricante e fornecedor de vacinas aqui do país. Eles é que fazem vários tipos de vacina, inclusive a vacina para gripe, que já praticamente a produção já se encerrou esse ano, está sendo aplicada aí na rede, né, para as pessoas de risco, e a questão do coronavírus, né, a Coronavac, que é produzida lá, mas que depende dos insumos, como você bem lembrou, lá da China. Então, 80% das vacinas do Brasil vieram do Instituto Butantan, mas ela depende da importação dos insumos. Por sinal, nesse momento, isso não estava acontecendo há 10 dias atrás, mas já havia uma grande apreensão em relação a isso, o atraso vindo dos insumos lá da China. Isso está sendo atribuído até o momento pelo problema diplomático aí do Brasil. Infelizmente, o nosso presidente Bolsonaro tem sido infeliz aí muitas vezes, em muitos posicionamentos, né? Muitas vezes porque não comprou a vacina, porque não valorizou a questão da proteção individual das pessoas, do isolamento necessário, mas também porque acabou criando alguns problemas diplomáticos aí com a China, e a China não está liberando os insumos. Então, é um momento muito delicado. Nós temos a informação agora de 2 dias atrás que praticamente está parada a produção da vacina. Nós precisamos, né, pelo menos, aplicar 500 mil de doses aqui no Brasil para que as coisas não comecem, né, a ter um, vamos dizer, um futuro muito incerto. Né? E aí eu fui ver as novidades lá do Butantan em relação a essas questões que você colocou. Ele já tem o soro pronto, que é fabricado em, quer dizer, que é produzido, né, por cavalos. É um soro semelhante ao soro, por exemplo, que é aplicado o soro antiofídico, né, quando a pessoa leva uma picada de cobra, uma cascavel, uma jararaca. Então, você aplica o soro que, na verdade, ele neutraliza ali a toxina, né, da picada de cobra. A mesma coisa foi feita em relação ao Coronavac, ao coronavírus. Quer dizer, foi produzido através da produção, através das fazendas que o Instituto Butantan tem, foi produzido um soro específico para tratar as pessoas. Isso nós estamos aguardando a liberação da Anvisa para que esse soro possa ser utilizado dentro dos hospitais aqui no Brasil. Também um outro tratamento que nós tivemos informação é o plasma. O plasma, ele é retirado das próprias pessoas que doam sangue, as pessoas que já tiveram a doença, né, que já tiveram o coronavírus, elas doam sangue, esse sangue é analisado, se ele tiver os anticorpos, né, de proteção, então é separado o plasma e esse plasma, depois de tratado, pode ser aplicado nas pessoas nas formas iniciais da doença do coronavírus. Então, é também uma forma de proteção também. Isso já está sendo utilizado em vários hospitais de São Paulo e nós tivemos mais informação de como é feito isso e como é que pode ser expandido isso para ser produzido em outros locais. E tivemos a informação também em relação à Butanvac, que é a nova vacina do Butantan, que essa não depende dos insumos vindo lá da China, nem da Índia, ou seja, ela é 100% produzida no Brasil. E o Butantan já tem toda a tecnologia para isso, porque, por exemplo, a vacina para gripe, que atualmente os brasileiros tomam, ela é totalmente produzida aqui. Ela é produzida através dos ovos. São ovos especiais, que são desenvolvidos para essa finalidade. E a mesma coisa, a mesma tecnologia, o mesmo método, né, está sendo utilizado para a produção da Butanvac. E a Butanvac já existem mais de 15 milhões de doses já lá no Instituto Butantan. Eles têm capacidade de produzir 1 milhão de doses por dia, que é a mesma capacidade que eles têm de produzir a vacina para a gripe. Eles têm condição de produzir a vacina Butanvac, tá, para o coronavírus. E a informação é que eles estão aguardando a autorização da Anvisa para começar os testes clínicos e depois de 1 mês, aproximadamente, dessa autorização, eles teriam condição já de aplicar isso para a população. Isso é muito promissor, porque nós poderíamos ter dezenas de milhões de vacinas aí nos próximos 90 ou 100 dias. Então, essa provavelmente vai ser a principal oportunidade do Brasil de imunizar rapidamente a população, que a gente sabe, Fábio, que só a imunização poderá nos dar uma condição mais segura, até de poder voltar à normalidade, porque todo mundo está reclamando que até o comércio tem pouca gente, mas as pessoas têm medo de se contaminar. Então, nós precisamos dar essa segurança através das vacinas e a gente espera que isso aconteça o mais rapidamente possível, porque o Instituto Butantan tem se esforçado muito. Eu fui visitar mais uma vez algumas unidades que estão sendo ampliadas, novas construções de prédios dentro lá do Instituto Butantan. Realmente, o pessoal está trabalhando 24 horas por dia para poder dar essa condição aí para a população. E agradecer aí o governo do Estado, inclusive o nosso governador, João Dória, por esse esforço extraordinário para fornecer as vacinas no Brasil. Agora nós estamos aguardando a Anvisa, lá de Brasília, nós esperamos que essa autorização saia o mais rapidamente possível, né, Fábio? Porque todo mundo precisa da vacina, né? A vacina é a grande salvação. Deixa eu aproveitar até como encerramento aqui da nossa entrevista, deputado. Nosso ouvinte, o Pedro, de Votorantim, pede uma atenção também do deputado para os pedidos dos moradores que utilizam a estrada que liga Mairinque a Ibiúna. O senhor tem percorrido a região, sabe muito bem a situação das estradas aqui também. Eu tenho certeza que é uma demanda que chega até o seu gabinete. Então, o Pedro está reforçando aqui que, segundo ele, já fez contato com as prefeituras, mas ele não vê respostas das prefeituras para os problemas apontados muitas vezes nas estradas da nossa região. Ele pede aqui também, então, ao seu gabinete uma atenção sobre essa estrada Mairinque e Ibiúna. Está dentro aí do cronograma dos pedidos do deputado, do trabalho que o senhor vem realizando. O senhor visitou várias estradas aqui na região recentemente também, né, deputado? Sem dúvida. Nossa, você sabe que a nossa prioridade número um tem sido os hospitais, né? Nós trabalhamos aqui com 20 hospitais na região, considerando os hospitais, inclusive, ali de Capão Bonito, de Tararé, enfim, né? De Cesário Lange, de São Miguel Arcanjo, de São Roque, de Ibiúna. Então, todos esses hospitais, o hospital aqui de Votorantim, inclusive, a Santa Casa de Sorocaba, são 20 hospitais que a gente acompanha, passa recursos. Nós temos passado aí recursos significativos para melhorar as unidades hospitalares aqui da nossa região. Mas a outra grande prioridade são as nossas estradas, né? Como você falou, nós ainda temos estradas que estão em péssimo estado. Uma delas é essa vicinal que liga Ibiúna a Mairinque, e é a principal, é a estrada mais utilizada para quem mora em Ibiúna ou quem vem de Ibiúna para Sorocaba, porque isso encurta muito o caminho. Então, em vez de eles irem por Piedade, eles vêm porque aqui é muito mais próximo. Mas a estrada está em péssimo estado, inclusive não tem sinalização nenhuma, e nós estamos lutando para que isso esteja entre as vicinais aí contempladas pelo governador João Dória. Nós já conseguimos duas, são quatro etapas, são quatro anúncios do governador. Ele já anunciou duas etapas, já conseguimos algumas estradas aqui para a região importante. Já conseguimos, inclusive, um trabalho junto com a deputada Maria Lúcia, essa parceria que nós temos aí com o governador João Dória. Nós conseguimos a recuperação da estrada que liga Sorocaba a Iperó, que é muito utilizado, o pessoal que vai para Aramá, que vai para Iperó, um dos acessos de Jorge Wetter, um bairro também que tem 10 mil pessoas ali, no distrito de Iperó. Então, essa recuperação já foi anunciada. Então, a recuperação, parece que, me falha a memória, R$16 milhões. Essas obras deverão estar começando antes do final do ano. Então, nós somos muito satisfeitos com isso. A outra vicinal que nós já garantimos também foi a vicinal Mário Covas, que liga Mairinque, a cidade de Mairinque, a Castelo Branco. Ali tinham 12 crateras, inclusive isso já saiu muitas vezes nas TVs aqui da região. O Ministério Público já acionou, inclusive, para que haja uma recuperação da estrada, que está em pé em vários pontos. Só está funcionando meia pista, que é um lugar perigosíssimo. O governo do estado já começou essa recuperação, já recuperou das 12 crateras, já foram recuperadas duas, mas nós precisamos de mais recursos. Então, já foi contemplado aí. Eu quero agradecer e deixar meu abraço pessoal de Mairinque aí, que essa foi uma conquista importante junto ao governador João Dória. E agora nós estamos trabalhando com as duas vicinais importantes, e depois eu vou falar de outras, mas é a estrada de Ipatinga. Você se lembra quantas vezes eu já fui questionado aí, né? Há 5 anos nós estamos trabalhando para essa estrada de Ipatinga, que é a estrada que liga Jorge Wetter a Sorocaba, ou Sorocaba Jorge Wetter, né? Através ali da zona oeste da cidade. É uma estrada de terra e ela deverá ser contemplada, já um compromisso aí, tanto do governador João Dória, quanto também do Marco Mignoli, nosso secretário aí de desenvolvimento do interior, e a gente espera que essas obras sejam anunciadas em breve, viu? A gente já tem feito um trabalho político muito forte. E a outra estrada é essa Ibiúna-Mairinque, que também há uma expectativa muito grande, porque já há um compromisso também do secretário Marco Mignoli, inclusive do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, com o pedido que a gente tem insistentemente feito, tanto eu quanto a deputada Maria Lúcia. Então, a gente espera que em breve essas obras sejam anunciadas. Nós teremos ainda 2 anúncios do governador, e temos outras estradas em Tietê, estradas em Capela do Alto, que nós estamos trabalhando muito para que também sejam contempladas. E a expectativa é muito grande nesse sentido, porque o nosso trabalho tem sido muito forte, a gente tem demonstrado a necessidade da recuperação dessas estradas da nossa região, viu, Fábio? Ok, deputado, mais uma vez o nosso muito obrigado, começando a semana ao vivo, trazendo aqui tantos assuntos e atendendo também as demandas aqui apresentadas pelos nossos ouvintes. A gente percebe essa intensa participação quando se fala também das estradas da nossa região. Tem ouvinte cobrando aqui já, o senhor entra nesse assunto das estradas e até pede para o senhor também uma atenção especial, Tapiraí Juquiá. A Isabel está participando conosco. E deixa eu só resgatar mais uma mensagem aqui do nosso ouvinte William, falando de Sorocaba, Araçoiaba da Serra. Também uma demanda que o senhor possa anotar e trabalhar pelos pedidos às estradas da nossa região. Deputado, mais uma vez o nosso muito obrigado. O senhor já percebeu aqui que o ouvinte está atento quando se fala de estrada também. É um assunto extremamente importante, até pela importância que é a região metropolitana de Sorocaba. Obrigado pela entrevista. Grande abraço, deputado. Obrigado, Fábio. Obrigado, André. Estamos trabalhando muito também para a recuperação da estrada que liga aqui Sorocaba até Piedade, né? E inclusive até Juquiá, que é um trecho realmente que está em estado muito ruim. Então, esse nós temos já conversado junto ao vice-governador Rodrigo Garcia para que isso possa entrar no anúncio do segundo semestre do governo do estado. Vamos trabalhar bastante para isso, são estradas importantíssimas, a região depende delas, as pessoas, pela segurança do uso dessas rodovias, mas também para o desenvolvimento da nossa região. Então, deixo meu abraço especial a todos vocês. Foram muitos assuntos hoje, né, Fábio? Falamos de 5G, de Santa Casa, falamos aí do Butantã, falamos do Centro de Exportação, falamos também da Policlínica da Zona Norte. E não falei ainda, mas vou deixar aqui por último um assunto que depois nós vamos abordar com vocês, eu e a deputada Maria Luz, que é a possibilidade de trazer um poupa-tempo para Votorantim, viu, Fábio e André? Então, deixo aí esse trabalho que nós estamos fazendo junto ao governo do estado, junto ao nosso governador João Dória, para trazer esse importante benefício para Votorantim. A gente espera que esse anúncio seja feito em breve pelo governo do estado. Deixo um abraço aqui para a nossa prefeita Fabíola, que não para de trabalhar um minuto, é uma grande parceira também do nosso trabalho político aqui na região. Um forte abraço a todos vocês, obrigado pela audiência da Rádio Cruzeiro, meu abraço especial a vocês e a todos os nossos ouvintes. Deputado Federal Vitor Lipe, ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro, o rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados, Núcleo de Reabilitação Motora da Academia APSE, o melhor para a sua saúde, ligue 32290207, e Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Agora, no Jornal da Cruzeiro, as últimas notícias da Europa e do mundo. Conexão direta com a Rádio França Internacional. Uma série de novos bombardeios israelenses na faixa de Gaza, efetuados nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira, destruíram casas e edifícios no território palestino controlado há 15 anos pelo movimento islâmico Hamas. Esse enclave pobre de 2 milhões de habitantes registrou o pior balanço diário de mortos no domingo, 42 pessoas, incluindo 8 crianças. Desde a retomada da espiral da violência entre as partes inimigas, Israel alega que age em legítima defesa, em retaliação ao lançamento de foguetes por grupos palestinos armados contra o seu território. Foi o que aconteceu novamente neste domingo. Outras informações com Adriana Moisés. Uma nova reunião extraordinária no domingo do Conselho de Segurança da ONU, a terceira desde o início das hostilidades, não resultou em avanços. Pouco antes do início do encontro, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou que este ciclo insensato, segundo ele, de derramamento de sangue, de terror, de destruição, deveria cessar imediatamente. Os Estados Unidos, exibindo uma posição

A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Tempo para o esporte no Jornal da Cruzeiro. Apoio cultural. Promoções e as melhores marcas é no Santos Supermercados. Economia todo dia. Baterias KMF. Mais de 20 anos de tradição. Nos melhores pontos de venda. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 3212-9595. Instituto Homem. Exames mais precisos e tratamentos eficazes. Acesse institutohomem.com.br. Josani Materiais para Construção, em Sorocaba, 3 endereços. Acesse josani.com.br. Mendes Ortega, você tem N motivos para escolher seu imóvel aqui. São Paulo, Palmeiras. É, está definida a grande final do Campeonato Paulista. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Não tá se aguentando. A cara de felicidade. Já programou com o tatuador dele, vai colocar o São Paulo nas costas. É, também não vamos exagerar. E falou assim, vou fazer antes da final, São Paulo campeão paulista. Boa. 2021. Nilson, pode esquecer, já tem o campeão aí, hein? Não. Todo o meu respeito e preocupação com o Palmeiras. Bom dia a você, Nilson. Olha ele aí. Bom dia, Fábio. Bom dia, Caio César. Bom dia, André Fasano. Muito bom dia. Desde as primeiras rodadas do Campeonato Paulista, a gente vem dizendo aqui que o São Paulo é o grande favorito da competição. Tá bom, mas não precisa falar mais. Claro que vou continuar falando. Quando eu acerto, não vale, né? É, quando eu tô próximo de acertar, não, aí não então, pode falar mais. Esse é o problema, não tem nada certo aí. Continuarei falando. Vamos fazer assim, ó. É. Você torce pro São Paulo e eu coloco uma camisa do São Paulo. Não, isso, não. Boa. Não. Eu até arrumo uma camisa. Meu pai deve ter lá em casa, meu pai São Paulo. 4-0 pro Palmeiras no primeiro jogo, no segundo 3-0. Que isso. Bom, o São Paulo, aliás, as duas equipes, foi muito feliz o início do nosso tempo para o esporte aqui, porque acredito eu ser incontestável. As duas melhores equipes chegam à final do Campeonato Paulista. O Palmeiras, mesmo sem levar a competição 100% a sério, digamos assim. O Palmeiras, por muitas vezes, usou time alternativo, esteve na Berlinda para não se classificar à segunda fase. Uma frase do Leandro Antônio, jornalista, no Facebook, para mim, foi a melhor frase que definiu a classificação do Palmeiras e a desclassificação do Corinthians. O Corinthians teve uma chance para eliminar o Palmeiras no jogo diante do Novo Horizontino. Fez o que eu considero certo, eu como quem é apaixonado pelo esporte, um apaixonado pelo futebol, acho que o Corinthians entrou em campo, venceu o seu jogo e deixou o futuro para depois. Mas o futuro colocou diante do próprio Corinthians um Palmeiras extremamente superior. Corinthians não teve chance alguma no jogo de ontem. Foi 2-0 para o Palmeiras e poderia ter sido 3, 4, para exagerar um pouquinho, até 5 gols o Palmeiras poderia ter feito. Ontem é bem verdade que o Corinthians poderia ter diminuído também com o pênalti chutado pelo Luan. Aliás, o Luan, R$700 mil por mês para entregar um futebol muito ruim. E a gente vê, até na imprensa, essa onda que tenta colocar o Luan em boa fase. Fez um gol nos últimos 12 jogos o Luan e não está em boa fase. O Corinthians fez um péssimo negócio ao contratá-lo e esperar que saia alguma coisa de bom do Corinthians com esse elenco, acho muito difícil. Após a derrota e a segunda eliminação na semana, o Corinthians demitiu o técnico, Wagner Mancini, que chegou em agosto do ano passado, não é mais técnico do Corinthians. E vale lembrar, daqui 2 finais de semana, começa o Campeonato Brasileiro da Série A. E para mim, a situação do Corinthians é fazer um campeonato seguro, buscar fazer um campeonato seguro, para se manter ali entre os 10 primeiros. Não dá para dourar a pílula e dizer que o Corinthians vem forte, que o Corinthians vai brigar pelas primeiras posições, vai brigar por vaga na Libertadores, não vejo assim. É uma pena para um time do tamanho do Corinthians ser eliminado da maneira que foi na mesma semana, perdendo por 4-0 para o Peñarol e perdendo por 2-0 para o maior rival em casa. E, repito, um placar que poderia ser muito, muito mais elástico. Para o Palmeiras agora fica essa expectativa. O Verdão já volta a campo amanhã pela Libertadores da América e a expectativa da confirmação das datas das finais. Existem duas possibilidades. O primeiro jogo da final acontecendo nesta quinta-feira e o segundo jogo, que acontece no Morumbi, seria no domingo, dia 23. A federação tenta, junto à CBF, adiar os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, adiar os jogos do Palmeiras e do São Paulo. E aí as duas finais aconteceriam no domingo, dia 23, próximo domingo, e no domingo, dia 30. Eu, particularmente, fico na expectativa de que, de fato, isso aconteça, até porque é insano o que vem acontecendo com as equipes. Nós tivemos a nossa participação aqui na sexta-feira, no Jornal da Cruzeiro, e desde então o São Paulo jogou duas vezes. Nós transmitimos o jogo do São Paulo na sexta-noite e no domingo à noite. É muita coisa, e o São Paulo já joga amanhã. Já tem jogo da Libertadores novamente, enfim... esse calendário completamente maluco, e acho até que para valorizar o Campeonato Paulista, a federação deve tentar, e se conseguir, tem que tomar essa atitude mesmo, com as finais acontecendo nos dois próximos domingos. Vamos voltar a falar especificamente do Palmeiras. O Palmeiras, que foi então superior, está classificado, vai brigar pelo bicampeonato paulista, venceu o próprio Corinthians no ano passado na final nos pênaltis. E um exemplo de como o Palmeiras leva de uma maneira diferente o Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira nem concede entrevista coletiva após os jogos do Paulistão. Manda o João Martins conversar com a imprensa e ele falou dessa importância da classificação do Verdão, mesmo sem dar prioridade para o Campeonato Paulista em diversas rodadas. Vamos ouvir o auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, falando aqui no Jornal da Cruzeiro. Sabendo que chegando às meias finais normalmente enfrenta-se as melhores equipas do campeonato, foi o que aconteceu, calhou-nos um clássico. E como tal, nas meias finais íamos fazer de tudo para ganhar e passar em frente, como fazemos a cada jogo. Estamos de parabéns, fomos mais fortes, fomos a melhor equipa. Dar os parabéns a todos os jogadores que entraram, quem não entrou e esteve no banco a apoiar, independentemente se entrasse ou não. Tudo para um só objetivo, ganhar pelo coletivo, e dar especialmente os parabéns aos jogadores mais velhos que conseguiram, que já viveram estes jogos mais vezes, que os mais novos conseguiram ter a serenidade, a frieza, o controle em alguns momentos do jogo, a organização que a equipa mostrou, e estão todos de parabéns. Palavras então do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins. Estou dizendo que o calendário é completamente insano. Palmeiras que volta a campo amanhã pela Libertadores da América. É bem verdade que já está classificado, já está garantido na primeira posição. Mas a Libertadores da América também tem a questão número de pontos, que vai sendo levada até o final da competição, principalmente na questão mando de jogos no mata-mata. Então o Palmeiras volta a campo amanhã, diante do Defensa e Justiça. É um time que, queira ou não, está um pouquinho engasgado com o Palmeiras está um pouquinho engasgado com o Defensa e Justiça, que acabou ficando com o título da Recopa Sul-Americana, ou seja, é um jogo que tem a sua importância, e o Palmeiras jogou ontem e joga amanhã, e se a final do Campeonato Paulista for confirmada, o primeiro jogo para quinta-feira, terá então ainda esta sequência. E olha só, ainda neste mês de maio, pela Libertadores da América, o Palmeiras ainda joga no dia 27, diante do Universitário do Peru, e no dia 30 inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Tem Palmeiras quase que dia sim, dia também, até o final do mês de maio, e entre esses jogos, evidentemente, as finais do Campeonato Paulista de Futebol. Palmeiras brigando pelo bicampeonato, defendendo o título conquistado na última temporada. Agora viramos a chave, vamos para outra semifinal do Campeonato Paulista. também deu a lógica. O São Paulo referendou a melhor campanha do Campeonato Paulista, goleando o Mirassol por 4-0 na noite de domingo no Morumbi, assegurando a sua presença na final, como já dissemos, enfrenta o Palmeiras. Arboleda, no fim do primeiro tempo, Pablo, Gabriel Sara e Luciano, todos na etapa final, fizeram os gols da vitória do tricolor paulista. Vamos ouvir o quarto gol do São Paulo na transmissão da Cruzeiro FM, gol marcado pelo Luciano, que saiu do banco de reservas e entrou para também guardar o seu gol nesta goleada diante do Mirassol. Vamos ouvir. Igor Gomes pede a bola à frente, ele prefere o toque com Benítez, arruma espaço, duplica a marcação para cima dele, ele distribui bem para Igor Vinícius, lado direito, para, pensa um pouco para Benítez, na devolução, Igor Vinícius, linha de fundo, pintou cruzamento para o gol, é gol! Gol! São Paulo! São Paulo! Luciano, camisa número 11, fatal! O Benítez veio tocando a bola pela direita, toca, recebe, devolve, pintou cruzamento, o Igor Vinícius, o Luciano, ali pelo meio, chegou batendo de primeira, surpreendendo o goleiro Alex Muralha, até tocou na bola, mas não deu. A goleada está consolidada no Morumbi, o São Paulo está com o passaporte mais que carimbado para a final do Campeonato Paulista. Luciano, fatal, a novinha na casinha do Mirassol, pela quarta vez na noite, pra galera do São Paulo curtir e compartilhar na Cruzeiro FM e apreciar sem moderação o placar agora. Luciano, fatal, São Paulo 4, Mirassol 0, Rossini. E um passe maravilhoso do Benítez, deixando o Igor Vinícius numa condição muito tranquila para fazer o cruzamento. Ele olha para a grande área, vê o Luciano antecipando a marcação e cruza. Um cruzamento forte, mas o Luciano precisa só colocar o pé na direção da bola. Ele direciona a bola na direção do gol, chute forte. Muralha não consegue pegar, a bola passa por entre as pernas do goleiro do Mirassol. É o quarto do São Paulo, Luciano está de volta e marca o quarto. São Paulo vence 4-0. 36º do São Paulo no Campeonato Paulista, o terceiro do Luciano. São Paulo! Tá aí então o quarto gol do São Paulo, gol de Luciano, repito, saiu do banco de reservas para anotar o seu diante do Mirassol. E nós falávamos desta verdadeira maratona envolvendo Palmeiras, com o São Paulo não é diferente, o tricolor já volta a campo amanhã para enfrentar o Racing em casa. O São Paulo também já tem a sua classificação para a fase seguinte da Libertadores da América já sacramentada, mas tem essa disputa diante do próprio Racing pela primeira colocação, enfim, em busca de pontos importantes também no campeonato da Libertadores da América, o São Paulo Futebol Clube. E agora no Campeonato Paulista, na questão do Campeonato Paulista, nós esperamos o anúncio das datas da final. A confirmação deve sair nessa segunda-feira. O primeiro jogo não pode ser antes de quinta-feira, porque tanto São Paulo e Palmeiras jogam na terça pela Libertadores da América e é preciso respeitar o intervalo de 48 horas entre os jogos. O São Paulo tem a melhor campanha do Campeonato Paulista e faz a segunda partida no Morumbi, o primeiro jogo da decisão do Paulistão 2021, acontecendo então no Allianz Parque. Choque rei na final do Campeonato Paulista. Na minha opinião, as duas melhores equipes já estão classificadas e estão com justiça na final do Campeonato Paulista. E para finalizarmos, Fábio Andrade, postagem do repórter Caio Rossini, já com muitos compartilhamentos, inclusive eu já compartilhei na minha página pessoal também, há 39 minutos, o Caio Rossini bancando a volta de Paulo Roberto Santos. Paulo Roberto Santos está de volta ao São Bento. O acordo entre o técnico e o clube está fechado e o contrato deve ser assinado ainda nesta quarta, ali, ainda nesta segunda-feira. Na quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, o time já se apresenta. O time que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D se apresenta na quarta-feira. Então, detalhes da questão tempo de contrato, por exemplo, existe essa expectativa. Se o Paulo Roberto chega para o Campeonato Brasileiro da Série D e se estende, o projeto se estende até a Série A2 do ano que vem, ou se é um acordo apenas para este campeonato, para esta próxima disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Também a questão reforços, ou Paulo Roberto, muito provavelmente também, vai trazer a sua comissão técnica, enfim, a comissão técnica que trabalhava com ele no Santo André, estava em disputa até muito próximo do fim de semana passado também, podemos ter movimentação nestes bastidores e, claro, o Caio Rossini vai atualizar todas essas informações logo mais ao meio-dia, mas está sacramentado. A gente brincava ontem, durante o jogo do São Paulo e Mirassol, eu cheguei a perguntar para o Caio Rossini durante o jogo se na Austrália o técnico Paulo Roberto Santos já era técnico do São Bento na noite de domingo, e agora aqui no Brasil, aqui em Sorocaba, está sacramentado então Paulo Roberto Santos de volta, mais uma passagem do técnico mais vencedor da história do Azulão, voltando neste momento difícil para o São Bento, um desafio bastante grande, e a gente vai evidentemente esmiuçar toda essa situação logo mais ao meio-dia no Fome de Bola, Fábio Andrade. Então eu só vou fazer um pequeno convite ao torcedor. Eu acho que o pessoal vai participar, Nilson? Vai. Eu tô perguntando ao torcedor aqui. Você gostou da notícia? Paulo Roberto Santos é bom para o São Bento? Eu acho que o programa de hoje ele é sempre muito recheado com muitas informações. Hoje ainda com a participação, com certeza, do torcedor, que dá pelo menos um direcionamento a esse São Bento, um norte, e pelo jeito é o norte que todos esperavam. Tá imperdível, mais uma vez, Fome de Bola, hoje com muita informação e opinião também, Nilson. Na prévia, Fábio Andrade, quando era especulada a volta, 98% dos torcedores queriam e esperavam esse retorno. Claro, o passado vencedor do Paulo Roberto contribui muito para isso, mas o torcedor também entendendo que o Paulo Roberto faz um trabalho não só de técnico. Paulo Roberto faz um trabalho de manager, na verdade, nas equipes em que ele acaba montando, no projeto que ele toma conta. O São Bento não tem este profissional da área do futebol. Existe, na verdade, até esta desinformação, digamos assim, em relação ao diretor de futebol do São Bento, o Dr. Carlos Atier, anunciando que se desligaria. O São Bento mandando uma nota dizendo que, olha, eu não fui avisado de nada, vamos esperar o Dr. Carlos Atier voltar de férias para vermos o que acontece. E o Paulo Roberto, ele assume esta função de homem forte do futebol das equipes em que ele monta. Ele negocia direto com o jogador, ele, enfim, monta o elenco de fato. E o São Bento precisava de alguém nesta função. Paulo Roberto Santos, sabidamente, é um bom montador de elenco e claro que a expectativa é gigantesca. Juarez Morato costuma dizer que a expectativa é a mãe da decepção, mas nós esperamos que isso não aconteça dessa vez, que o Paulo Roberto tenha tanto quanto um sucesso aproximado ao que ele teve da última passagem, já será muita coisa. Então, o técnico Paulo Roberto Santos é técnico do São Bento novamente, volta ao Azulão de Sorocaba e o São Bento se prepara para o Campeonato Brasileiro da Série D. Todos convocados, logo mais ao meio-dia, mais uma edição do Fome de Bola, repercutindo então o retorno de Paulo Roberto Santos ao comando técnico do São Bento. Até meio-dia no Fome de Bola. Tchau. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. A G Velasco e a hora certa na Cruzeiro FM. Cruzeiro FM 9:33. Conheça o Best View Campolim, sucesso de vendas com mais de 70% das unidades vendidas. Visite o decorado em frente ao Tauste Campolim. A G Velasco, respeito em construir. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. E Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade, reconhecido na França como o melhor café. Pode até parecer futuro, pode até parecer distante, mas quem é Bradesco já é reconhecido por sua voz e nem precisa de senha ou de cartão para fazer pagamentos. E quem é servidor da Prefeitura de Tietê vai além. Conta sem tarifa, cartão de crédito sem a primeira anuidade, crédito consignado em até 120 vezes e muito mais. Servidor da Prefeitura de Tietê, experimente o futuro com o Bradesco. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Um projeto diferenciado, onde a sofisticação e requinte se unem à praticidade de viver perto de tudo. São 5 opções de plantas com 3 dormitórios, suíte, varanda gourmet, 2 ou 3 vagas e mais de 21 itens de lazer. Visite o decorado na Rua João Wagner Way, número 1269, e surpreenda-se com a linha Prime da Magnum. Informações 15-3321-1843. Construtora Magnum, 40 anos evoluindo com você. A sua empresa faz gestão dos atestados médicos recebidos? A BMA Medicina e Segurança do Trabalho tem uma solução para a sua empresa. Através desta gestão, nossa experiência mostra que há redução no número de atestados e isto significa que o trabalhador estará mais presente e saudável à disposição da empresa. Entre em contato com a BMA. Nós teremos o maior prazer em visitá-lo e poder auxiliá-lo neste desafio. Nosso contato é 15-3326-4330 ou pelo WhatsApp 15-99656-3386. BMA, levando saúde e segurança à empresa e ao trabalhador. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andaime que despencou, a obra fica parada. Dono da obra infartou, com essa obra parada. Olha o breque! Pra que não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Em Sorocaba e Votorantim, ligue 3212-9595. Uma casa pra morar, o apartamento, compra, venda e aluguel. Ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar. O seu sonho vai se realizar. Casa Branca. Muitas oportunidades. Casa Branca. Melhor negócio da cidade. Casa Branca. Sempre atualizada. É a imobiliária mais lembrada. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. A participação agora com o professor economista Geraldo Almeida. Bom dia, professor. Bom dia, André. Professor, destaque do portal G1, projeções para o PIB de 2021 melhoram, mas retomada depende de vacinação acelerada, dizem economistas. Os indicadores de março e abril mostram que o impacto da segunda onda do coronavírus tem sido menor do que se esperava. E economistas que projetavam retração no primeiro trimestre revisam as estimativas para cima. Mas, de qualquer forma, a vacina não só serve para combater a Covid-19, mas serve também como um estímulo para a economia, professor. Olha, se esperava, tinha uma estimativa de uma queda de 3,75% nesse primeiro trimestre, acabou caindo 1,59%. Então, você percebeu o seguinte, as pessoas se prepararam melhor para essa segunda onda, a questão da digitalização, as empresas estavam mais preparadas, a queda não foi tão grande. Mas a expectativa, principalmente para o segundo semestre, é que você tenha vacinação, essa vacinação seja em massa, principalmente para você conseguir recuperar a questão do serviço, porque o serviço depende muito da atividade presencial. Você acaba olhando nos Estados Unidos, em que a vacinação foi em massa, já está faltando mão de obra. Você tem, por exemplo, redes de fast food pagando já prêmio para achar funcionários, companhias aéreas diminuíram voos porque não tinham funcionários. Então, espero que isso chegue no Brasil também, mas isso chega com a vacina. Então, torcer para que a economia volte a crescer, volte a entrar no trilho para que a gente volte a ter os empregos. E você tem um cenário externo também, que aparentemente está bem melhor, que a questão da China e Estados Unidos injetando um bom dinheiro na economia e as commodities ainda em alta. Então, isso cria um cenário bom para o Brasil. Vamos torcer para que continue e a gente passe logo por essa pandemia aí. Mas o essencial é a vacina. Sem vacina vai ser muito difícil. Pois é, professor. A gente espera realmente essa vacinação venha logo, que esses números, essas questões ligadas à área econômica e também à área da saúde melhorem melhorar tudo, né? Economia e saúde, principalmente durante esse período de pandemia. É passar essa loucura aí. Exatamente. E lembrando mais uma vez você, nosso ouvinte, que pode participar do Espaço Economia e Negócios, fazendo suas perguntas, sugerindo assuntos para o professor Geraldo Almeida, basta mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. São dois números, o 99135-5532 e também pelo 3414-1500. Você manda sua mensagem, o professor Geraldo Almeida responde a você. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação e uma ótima semana. Eu que agradeço. Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. Mercado Financeiro. Apoio Cultural. Tenda Atacado agora em Sorocaba. Bom negócio é aqui. Pela sexta semana consecutiva, analistas do mercado financeiro estimam alta de inflação para este ano, conforme dados do relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. De acordo com o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, o índice inflacionário deve subir para 5,15% ainda este ano. Os dados são balizados por pesquisa realizada na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. A alta de 5,06% para 5,15% do IPCA mantém-se acima da meta central deste ano, que está em 3,75%. A meta de inflação é fixada pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional, e para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia. Para o ano que vem, os especialistas preveem alta de inflação de 3,61% para 3,64%. A meta central de inflação de 2022 é de 3,5% e será oficialmente cumprida se o índice ficar entre 2% e 5%. Os mesmos economistas estimam o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, para este ano, de 3,21% para 3,45%. Para o ano que vem, o mercado elevou a estimativa do PIB de 2,33% para 2,38%. Com relação à taxa básica de juros, a Selic, os analistas mantiveram em 5,5% para este ano. Já para o próximo ano, a expectativa para a Selic é de alta de 6,25% para 6,5% ao ano. A moeda norte-americana abre a semana em alta e apresenta ao mercado, na abertura do pregão de hoje, alta de 0,58% em terreno positivo, sendo cotada a R$ 5,30. O euro comercial segue a mesma pauta da moeda norte-americana e inicia a semana em alta de 0,66%. Sendo comercializado a R$ 6,44. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives. facebook.com/CruzeiroFM. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Entrevista. O estudo A Estrada para Crescer, feito pela agência Virtu, em parceria com a organização suprapartidária Centro de Liderança Pública, o CLP, e apoio do Grupo CCR, revelou que a cidade de Sorocaba já é uma das cidades mais desenvolvidas do país, ancorada pela boa gestão fiscal e pelos setores da indústria e de serviços. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse estudo, nosso contato agora via internet é com o diretor de criação e estratégia da agência Virtu, o Felipe Vilicic. Felipe, mais uma vez, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM, por prestar esclarecimentos importantes para a gente. Eu que agradeço o convite e, para mim, sempre é uma grande oportunidade falar sobre esse estudo que me encanta muito, porque ele mostra várias oportunidades para retomar o crescimento nesse momento delicado, né, do país, do mundo, e para, principalmente para as cidades paulistas, né, as 10 que a gente contempla, e também para as outras da região. E eu, como paulista, né, sou nascido em São Paulo e amo o meu estado, circulo bastante por ele, eu me sinto com muito orgulho de poder fazer um projeto desse tipo. Para começar, Felipe, eu gostaria que você explicasse o que foi esse estudo, o conceito desse estudo Estrada para Crescer, que traz resultados tão interessantes assim em relação à cidade de Sorocaba, né? Sim, é um estudo muito vasto, com muitos dados. Então, nós pegamos dados de mais de 400 cidades brasileiras em um ranking, que é o ranking de competitividade de municípios, é o ranking do CLP, do Centro de Liderança Pública, que você acabou de comentar. O Centro de Liderança Pública é já um centro de pesquisas sobre dados públicos, governabilidade, muito conceituado no Brasil, que impactou várias cidades, vários líderes públicos, líderes do setor privado, do terceiro setor, e ele fez esse ranking para servir de base justamente para cidades, para o poder público, poder privado, terceiro setor, tomarem decisões que possam fazer bem para os municípios brasileiros. E o que nós fizemos com a Estrada para Crescer é focar em 10 cidades. Então é um experimento que, ao focar em 10 cidades dessas mais de 400, nós conseguimos ir além. A gente faz uma radiografia da cidade com esses dados e a gente mostra oportunidades, obstáculos, exemplos de iniciativas que estão no caminho certo naquelas cidades, além de outros caminhos, outras, como a gente diz, estradas, né, para crescer para cada um desses municípios. Então, com esse raio-x, a gente foi além, ao mostrar não só com os dados que a gente encontrou, mas também caminhos para soluções para essas cidades. E tudo, claro, com o envolvimento de cientistas políticos, jornalistas, analistas de dados. Então, a gente tem realmente um time multidisciplinar trabalhando nisso, muito qualificado. E aí esse conteúdo é apresentado de uma maneira divertida também, né? Então, a gente tem infográficos no nosso site, estradaparacrescer.grupoccr.com.br. Lá nós temos infográficos sobre as cidades, podcasts, então são podcasts muito interessantes, leves, que contam um pouco da história da cidade, do momento da cidade e projetando para o futuro com esses dados. E também textos, artigos que saíram em diversos jornais, saíram em sites como o G1, né, que é um site muito grande, de muito reconhecimento aí do público. E sempre com esse objetivo de promover o crescimento nessas cidades, não cego ao momento atual. A gente está atento ao momento atual, tanto que se você entra na nossa landing page, tem um vacinômetro. A gente conta todo dia, a gente acompanha diariamente, com atualizações de segunda a sexta, quantas pessoas foram vacinadas em cada uma dessas cidades, como em Sorocaba, e também as pessoas faltam para serem vacinadas, né? Quanto tempo ainda vai demorar se a gente continuar na mesma toada naquela cidade especificamente, aí não nem só pensando no Brasil, a gente hiperlocalizou a informação. Então a gente quer retomar esse crescimento com muita consciência e fornecendo dados, informações, fatos, né? Nesse momento que as pessoas discutem muito em cima de opiniões, em cima do que sai no Twitter, a gente quis mostrar o concreto, né? Os números. Agora, Felipe, com relação aos resultados dessa pesquisa, deste estudo, os principais destaques revelados pelo levantamento aqui em relação à cidade de Sorocaba e os principais indicadores do estudo que também consolidam Sorocaba como um centro de oportunidades, né? Sim. Eu sempre frequentei a região, né? O meu avô mora lá perto do Votorantim, é uma região que tem, quando você sai de Sorocaba e vê ao redor, tem muitas atividades da natureza que eu gosto, né? Sorocaba mesmo fui bastante. Eu lembro quando eu era pequeno do zoológico, né, que tem lá na região. Então, é um lugar que, para quem frequenta, já fica muito óbvio uma coisa que o estudo mostra, evidentemente, que é um bom lugar para se viver, né? Então, é um lugar que é seguro para se viver nas ruas, é um lugar que também tem muito emprego, tanto que a gente detectou que há uma oferta de empregos, inclusive, para a região, né? Muitas pessoas da região vão para lá trabalhar. Então, a gente detectou essas coisas que quem vai lá muito já sabe. Mas também vimos outras coisas, né? A gente viu, por exemplo, todo mundo sabe que a área industrial de Sorocaba é muito forte, né? Assim como a área de serviços. A gente quantifica isso com porcentagens, com números. Mas nós também mostramos alguns efeitos disso. Por exemplo, para a população, tem um acesso muito bom à internet rápida, o que é raro nos municípios brasileiros. Está em 14º de melhor acesso no estado de São Paulo e 30º em todo o Brasil, considerando aí todas as capitais também, por exemplo, nesse ranking. Então, isso se deve muito a essa economia que é muito forte, muito robusta de Sorocaba. Assim como a independência fiscal. Como você tem uma economia local muito forte, a gente encontrou algo que também é raro para os municípios brasileiros, que é uma independência em relação ao Estado e à União. Então, Sorocaba voa muito sozinha. Ela está em 9ª no estado de São Paulo, em 15º no Brasil, em independência fiscal. O que isso quer dizer? Quer dizer que as receitas do condomínio, não do condomínio, ótimo, né? A gente vive nessa vida de pandemia, de isolamento, a gente já vicia umas palavras como condomínio, né? Quando fala de receita. A receita da cidade, claro, a receita da cidade ela não é muito comprometida com obrigações financeiras. Então, 40% só da receita do município depende do que o Estado, do que a União passa. Isso é muito pouco frente ao Brasil. Nós encontramos cidades com mais de 300%, 400% da receita que é dependente quando não está em dívida de 400%. Quer dizer que o que entra no caixa da cidade não sobra nada para investimento, não sobra nada para poder realmente ter iniciativas públicas que possam ter um impacto na sociedade. Há uma dependência maior de União, de Estado, da iniciativa privada do terceiro setor. Sorocaba não tem dinheiro para investir, tanto da prefeitura, do município, quanto, como a gente detectou, do setor privado. Há muitos projetos que são apoiados pelo setor privado lá e que são muito positivos para a cidade. Então é uma cidade que tem uma economia robusta, uma sociedade pronta para crescer, e quando a gente vê os obstáculos para o crescimento, que a gente também vê isso, né? A gente não quer ser cegos, a gente não é cego, né? Nossa equipe não é cega a situações que propõem desafios para a cidade, porque a gente quer que retome o crescimento, então tem que ter atento a isso. Então tem alguns desafios, por exemplo, o trânsito, o congestionamento em Sorocaba e região, que também deixa o trânsito e o congestionamento menos seguro, porque precisa de mais acessos, precisa realmente dar uma atenção à infraestrutura da cidade para poder comportar esse crescimento. E a saúde, que é um desafio para o país inteiro hoje, e nós detectamos que na cidade de Sorocaba em especial tem um desafio a mais aí de saúde, que é histórico, mas que está melhorando, pode melhorar ainda mais, principalmente quando você detecta que a cidade tem como investir para melhorar, né, e para poder contornar esses desafios e só caminhar para frente. Então, Sorocaba é um case, né, um caso muito positivo que a gente descobriu no A Estrada para Crescer. Então, esse tipo de coisa que a gente forneceu dados de saúde, segurança pública, de diversas áreas, de independência fiscal, que é muito bom. Na verdade, no caso de Sorocaba, quando a gente vê a independência fiscal, os dados fiscais, o que a gente mostra com isso? Mostra que há dinheiro para investimento. Então, pode-se pensar em investir, né, em Sorocaba. É uma cidade que vale a pena para quem está de fora investir e para quem está de dentro investir na própria cidade também, né? Então, é esse tipo de conclusão que a gente chega com o estudo, né? Via Virtu, que tem também uma qualificação de análise de dados, a gente tem analista de dados, cientista político dentro da Virtu, assim como no SLP, que tem economistas, liderança pública e tudo aí com o apoio do Grupo CCE, que foi fundamental para viabilizar esse projeto que é muito ambicioso. Legal, olha, muito interessante esse resultado, especialmente para quem é sorocabano, receber uma informação como essa, de que a cidade realmente vai caminhando muito bem em relação a outros municípios do Brasil, é algo que chama muito a atenção. E eu queria, já me despedindo de você, viu, Felipe, agradecer mais uma vez a sua participação. Felipe Vilicic, que é diretor de criação e estratégia da agência Virtu e também um dos responsáveis pelo estudo Estrada para Crescer. Olha, Felipe, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua participação, parabenizar pelo trabalho realizado, trazendo informações tão importantes, principalmente para quem é daqui de Sorocaba. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Fazano. Obrigado e continue o sucesso aí à rádio, que tem muita tradição aí na região. Muito obrigado, Felipe. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade, reconhecido na França como o melhor café. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. O encontro de marcas consagradas traz um empreendimento excepcional. Um residencial totalmente integrado ao Shopping Iguatemi Esplanada, Brickell Iguatemi. Facilities e áreas de lazer dignas de hotéis internacionais. Apartamentos de 60 a 278 metros quadrados, com recursos tecnológicos para você viver o futuro. Visite dois decorados no Shopping Iguatemi Esplanada. CRB Construtora. A obra é arte. Orientações IOS, Instituto de Oncologia de Sorocaba. Alimentação saudável aliada ao tratamento do câncer. Uma boa dieta é fundamental. Beba pelo menos 2 litros de líquido diariamente. Evite bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos e industrializados. Consuma frutas, verduras e legumes.